Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Tecnologia. 8 horas 33 minutos. Governador do Estado, Raimundo Colombo, tenha certeza, a gente já começa essa conversa. Sabemos que o tempo da entrevista é cronometrado. Portanto, não vou desperdiçar tempo com o senhor, mas primeiramente quero agradecer a sua presença, porque acredito, governador, acredito muito no rádio, faço rádio e não creio que nenhum outro meio consiga substituir a presença, né, no estúdio, a possibilidade de uma conversa ao vivo. O senhor fala hoje com milhares de ouvintes aqui de Santa Catarina, por que não também frisar do noroeste do Rio Grande do Sul, do sudoeste do Paraná, são muitos ouvidos atentos ao que o senhor vai dizer. Primeiramente, seja bem-vindo e qual a agenda, o que lhe traz aqui a Chapecó e região oeste? Bom dia, Raquel, é um prazer muito grande falar com você, com todos os ouvintes da nossa Índio Condá, né, e estar aqui em Chapecó e região é um privilégio para mim. E saudando aqui o Américo e o Mauro, eu agradeço a oportunidade. Quero dar um abraço carinhoso a todos que nos ouvem. Eu tenho consciência, conhecimento e acompanho a grande audiência que vocês têm e, mais do que isso, uma extraordinária contribuição. Porque você sabe que uma região ela se desenvolve por alguns vetores. O vetor econômico, a densidade demográfica, né, que é uma coisa importante, a força política. Mas a expressão e a qualidade da mídia são essenciais para o desenvolvimento de uma comunidade. Então, quando você encontra um veículo independente, com qualidade, com propostas, com profundidade, que não fica na superficialidade apenas da notícia, mas que constrói os fatos, você ajuda muito, você contribui fundamentalmente no desenvolvimento de uma região. E quero dar esse testemunho, e não é falso, eu jamais digo isso, mas é verdadeiro, e eu aproveito a oportunidade de ter o privilégio de estar aqui e poder dizer o que a gente pensa, falar do dia a dia, das dificuldades, né, das conquistas, dos desafios, e abrir o coração da gente, porque a gente é um ser humano como qualquer outro que está numa barra pesada, que não está fácil, sabe? Ontem eu estava conversando com a nossa equipe lá, todo mundo desmontado, todo mundo, que a gente praticamente fechou o ano ontem. Então estava todo mundo, eu digo, pessoal, vamos largar foguete aí, pô, não tem nenhum estado que consiga cumprir todas as suas obrigações como nós estamos. Mas realmente o nível de estresse e cansaço é muito grande. E o que a gente tem que fazer é trabalhar mais, porque não tem outro jeito, é o nosso desafio, né? É o que eu digo aqui com os ouvintes, muitas vezes aqui no programa nós decretamos a falência geral, né? É crise institucional, crise política, e eu me pergunto, bom, mas amanhã de manhã todos nós levantaremos e o que faremos? Vamos para o trabalho, né? É inevitável, então esse sentido da continuidade, esse sentido de que, eu imagino no seu caso, eu dizia para o ouvinte, é o primeiro ano de um novo governo, mas ao mesmo tempo com toda a carga de responsabilidade da continuidade. Então, creio que essa visita, eu ouvi aqui o Pedro fazendo já a introdução aqui do Departamento de Jornalismo, dizendo, olha, o governador não para aqui no Oeste, ele passa aqui para o Chapecó, mas ele tem compromisso no interior de localidades pequenas. O que é que o traz, então, governador? Ontem eu estive ali em Seara, a gente foi inaugurar um quartel do bombeiro, né? A gente levou bastante equipamento, caminhão, um novo, ambulância, né? Antes era um bombeiro comunitário, eles tiveram uma série de problemas, principalmente decorrentes de ações trabalhistas, né? E viabilizou. Então nós tivemos que assumir. E também inaugurei uma escola, ficou muito bonita, sabe? A escola era uma ampliação, uma reforma grande, uma escola de 400 alunos. Rosina, não lembro agora o sobrenome da escola, tinha bastante gente, foi muito legal. E a gente vai agora em Águas de Chapecó e depois em Palmitos. Palmitos tem um almoço com a comunidade, nós estamos resolvendo lá um problema antigo, são quase 3 milhões de reais num sistema de água para a população em diversos pontos. A mesma coisa em Águas de Chapecó. Então, mais do que a inauguração, eu assim, não considero a inauguração uma coisa fundamental para mim. Eu acho que antigamente era a única forma que a gente tinha de se comunicar com a população. Hoje, inauguração é uma obrigação, é dispensável. Mas é fundamental receber essa energia, conviver com as pessoas, perceber o dia a dia, porque o cargo da gente, ele isola, né? Dizem que o poder isola, isola muito, né? E você fica com uma carga muito, muito negativa, muito destrutiva. Então, eu viajo muito, eu acho assim que você tem que conversar com as pessoas, você tem que levar suas ideias, tem que mostrar como é que você está enfrentando, para que todo mundo compreenda, né? E ajude. Porque o princípio da solidariedade, nesse momento, é fundamental para a gente, porque como você colocou, nós vamos viver uma crise. E aí, Raquel, eu queria só abordar ela com uma visão que a gente tem. Quando você tem uma crise, a crise vai passar. Agora, a nossa crise, ela é diferente, não é resultado apenas de má gestão, de descuido. Ela é uma crise do sistema. Né? E agora está ficando claro para todo mundo isso. Eu já tinha essa consciência há alguns anos e vinha discutindo, mas muitas vezes falava sozinho. O que que acontece? Nós fizemos uma Constituição em 88 que não foi feita por juristas, por cientistas sociais, não foi feita nem tampouco por políticos. Políticos votaram, mas a Constituição foi feita por movimentos sociais. E existia naquele momento a reconquista da liberdade, da democracia. Né? Havia já uma confusão toda no sistema da Europa Oriental, do esfacelamento do modelo russo, e nós colocamos uma Constituição detalhista, né? E aí você criou tantos órgãos de controle, de fiscalização, uma legislação extremamente detalhada, né? Hoje tem 104 milhões de processos transitando na justiça. Então você amarrou de tal forma o poder público que você não consegue agir. Então, por exemplo, eu estava aqui semana passada aqui em Chapecó e o Américo estava junto, fiquei muito bem impressionado com o trabalho das cooperativas e achei muito bonito assim. Eles chamaram uma família, deram um prêmio para aquela que fez a melhor condição, o melhor aproveitamento do trabalho dela. Então, mais baixo índice de mortalidade de pintinho no galinheiro, a melhor produção e transformação de comida em leite, em suínos, em carne, proteína, enfim. Premiou as pessoas que tiveram melhor desempenho. Nós do setor público deveríamos fazer a mesma coisa, mas a gente não consegue. Por quê? Por exemplo, se você tem um professor que tem vocação para ficar em sala de aula, é o que nós precisamos. Então você estabelece um prêmio, a agência de classe, logo alguém entra na justiça e o prêmio é universalizado. Então você tem que tratar todos iguais pela tal da isonomia. Você tem um médico que faz 100 cirurgias, você tem um que faz 5, você tem que pagar mais porque faz 100 e menos porque faz 5. Universaliza o benefício, você não consegue. A lei 8666, por exemplo, eu cheguei esses dias ali em Atalanta, a estrada estava cheia de buraco, eu chamei o secretário, pô, aí não dá, né, amigo? Manda arrumar isso aqui, pô. Isso aqui é um absurdo. O dinheiro já chegou. De logo, governador, nós fizemos a concorrência. Ganhou uma empresa de Curitiba. Então eles vêm de 2 dias por mês. Vem aqui, tapa os buracos e vão embora. Os outros 29, eu fico telefonando, implorando, mandando carta, mandando ofício, eles não vêm. Eu não posso escolher uma empresa que tapa buraco na estrada. Eu tenho que esperar 90 dias para terminar a licitação. Ninguém entende isso, mas esse é o arcabouço jurídico do país. Então nós ficamos ineficientes. Além do que, para onde está indo o dinheiro? Porque colapsou o sistema municipal, o sistema estadual, o sistema federal. O maior rombo é a Previdência. O Brasil é o único país do mundo, tá, que dá estabilidade no emprego, direito de greve e agora está proibindo de descontar os dias parados. Não tem idade mínima de aposentadoria. Então hoje, nós somos quase 7 milhões de habitantes de Santa Catarina. Nós temos 49 mil aposentados e 11 mil pensionistas. 60 mil pessoas, dá menos de 1%. Essas pessoas se aposentaram dentro da lei, dentro da ética, com absoluta legalidade. É a regra não, do jogo. Não é isso que eu estou discutindo. Agora, sabe quanto é que custa por mês para o Tesouro do Estado, e não é só os funcionários do governo, é o do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do Ministério Público, do São Tribunal chamados de Contas. Três poderes. É, todos os funcionários públicos se aposentam. Todo mês falta, entre o que se arrecada do Estado e dos funcionários, faltam 300 milhões de reais por mês. 300 milhões para construir quantas escolas, quantos hospitais, quantos quilômetros de asfalto. Então, ou a gente arruma isso, ou você pode trocar a Dilma pelo João, o João pela Maria, o Maria pelo Antônio, você pode trocar o partido A pelo B, o B pelo C, porque vai continuar cada vez piorando mais. Nós chegamos nesse ponto, ou a gente arruma isso, ou realmente nós vamos ter um colapso. Governador, eu já senti essa sua preocupação em outras oportunidades, a gente conseguiu acessar o governador via telefone mesmo, e a sua preocupação em relação à Previdência. Aqui no Oeste, eu sempre brinco, quem não é gaúcho é filho ou neto de gaúcho. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul, ele protagoniza hoje um exemplo preocupante do que é a falência de um estado, de uma unidade da federação. Um, claro, dos agentes dessa falência é a questão previdenciária. Então, eu repito aqui, descobri esse dado que me impressionou, para cada 100 funcionários em exercício, em atividade, 130 estão aposentados. É uma desproporção muito grande. No começo do mês, os três poderes, eles apresentaram, então, um pré-projeto que pretende justamente rever a questão da aposentadoria do funcionalismo público. É um assunto delicado. Muitos funcionários que ouviram agora a sua fala já devem ter se preocupado, mesmo o senhor tendo dito a regra do jogo não muda até então, a partir de um determinado período muda. Mas como é que se trata esse tema tão delicado? Como é que se faz essa proposta? O teto não deve passar de R$ 4.500, se eu não me engano. Quer dizer, o funcionário já trabalha sabendo com a perspectiva de real ganho de aposentadoria, pode depois até pedir um incremento, fazer uma contribuição, mas esse é o problema. O ônus político de se mexer nessa questão é muito pesado, vale a pena, o período é bom porque é um período de começo de mandato. São várias as facetas de se dizer, olha, vamos mexer na aposentadoria do funcionário público. Ela vai produzir efeito daqui 30 anos, né? Mas a gente fez, já é um projeto, já está na Assembleia, já está tramitando. Qual é a regra? Todo cidadão hoje que se aposentar da iniciativa privada vai ganhar 4.500 e poucos. É isso que é o salário máximo. Assim será para todos os funcionários públicos em Santa Catarina que entrarem após essa lei, que provavelmente vai ser votada e aprovada, eu espero, esse ano ainda. Bom, mas eu quero receber mais. Você pode depositar 8% e o Estado ajuda com mais 8% para você fazer um fundo. Então, se você ficar 30 anos e depositar para isso, você vai se aposentar com valor praticamente do salário que você tem. Se você quiser trabalhar 40 anos, você vai ganhar mais do que você ganhava na ativa. Se você trabalhar 15 anos, você vai ganhar menos. Então você elimina a idade mínima, porque é um fundo que é teu. Se você trabalhar 40, 50 anos, você vai ter um fundo maior. Se você trabalhar 15, você pode se aposentar, só que você vai ganhar 2 mil. Então, nós vamos corrigir isso. Só que a lei é agora e passa a vigorar, só que ela vai ter efeito daqui 30 anos. A verdade é útil, digamos, de trabalho. A verdade é a seguinte: nós vivíamos até 50 anos atrás, com 48 anos era a média, nós estamos com 78, era 57, parece, agora é 78. E nós vamos chegar a 100, graças a Deus, que bom. E aí nós vamos ter estrutura, porque nós estamos falando, quem tiver sorte, nós estamos falando de nós mesmos, não é somente do funcionário público, é de todo cidadão brasileiro que conseguir chegar aos 70, aos 80 anos, não é uma perspectiva irreal, aos 80 anos. Essa fala, e tem muito ouvinte meu que se irrita com isso, não é verdade isso, não é o funcionário público que quebra o Brasil, não é a Previdência que quebra o Brasil, mas eu ouço, desde que comecei a prestar atenção na adolescência, prestar atenção em notícias, eu ouço que um dos fatores que contribui para que não funcione é justamente a previdência, a falta de preparo para um futuro. Raquel, um Brasil velho, envelhecido. Até 2 anos atrás, o político bom era aquele que fugia desses assuntos. Justamente, por isso que eu digo, é um assunto delicado. Isso é um assunto que ninguém quer ouvir, quer dizer, eu vou me aposentar, vou ter que trabalhar mais, vou ter que ganhar menos, para com isso. Quem é que quer que você diga isso para... Então, absolutamente ninguém. As pessoas te rejeitam, né? Então o político foge disso. Eu acho que o Brasil está percebendo o seguinte: se alguém não tiver coragem, vai quebrar tudo. Então tem que tratar desses assuntos. Então hoje, para o futuro, o bom político é aquele que diz aquilo que às vezes você não quer ouvir, né? Porque precisa ser dito. O sistema da Previdência não é um problema no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Ele é um grave problema. A Grécia quebrou por quê? Por causa do problema da Previdência, né? Não há dúvida disso. A Margaret Thatcher quase morreu e passou porque ela corrigiu a Previdência. Por exemplo, há 30 anos atrás, 40, a Irlanda e a Grécia tinham situações muito parecidas. A Irlanda, que são países mais ou menos do porte de Santa Catarina, a Irlanda teve a coragem, ela corrigiu e hoje faz 4 anos que é o país que mais cresce na Europa. E tá, é uma força econômica, é impressionante os resultados da Irlanda. E a Grécia não fez o dever de casa, ela levou com a barriga achando que ia resolver. Hoje 11% do PIB brasileiro vai para a Previdência, para o déficit da Previdência. E ele é muito injusto, porque se você olhar, nós temos cerca de 36 milhões de pessoas aposentadas pelo INSS do Brasil, né? O déficit de 36 milhões é 75 bilhões de reais esse ano, ano que vem vai ser quase 120. Nós temos 959 mil funcionários públicos federais. e o déficit baixa de 75 para 65. Então, 36 milhões tem o mesmo buraco que 1 milhão. Sim. É, então, cada 36 pessoas da empresa privada corresponde ao buraco de um na empresa pública. Bom, o que, que foi? Foi errado na Constituição. Fizeram uma coisa que não tem sentido. Ia chegar um dia que ia quebrar, todo mundo sabe disso. Só que coube a nós agora enfrentar essa realidade. Com certeza, sob o ponto de vista financeiro, esse é o mais grave problema de todos os estados e será de todos os municípios e é do governo federal. E vai se agravar. Agora, claro, existem outros problemas, existe desperdício, existe roubo, existe dimensionamento exagerado do Estado, isso tudo precisa corrigir, porque na família da gente o que, que é? Quando está indo tudo bem, você viaja, você troca de carro, você faz uma série de excessos. A economia brasileira ela veio crescendo bem acima da média e ela gerou essa situação para o setor público e houveram muitos excessos. Agora, o que, que acontece? Todas as famílias, quando baixa a renda, elas começam a fazer ajustes. E não é bom você ver teu filho dizer assim, chegar, meu filho, nós não vamos viajar, nós não vamos trocar de carro, você não vai mais estudar na escola particular, você vai estudar na escola pública. O pau pega dentro de casa. Não vai ser diferente com o setor público, com a sociedade. Ninguém quer que isso aconteça. Agora, veja o nosso desafio. Está caindo a receita muito significativamente. Está caindo a receita nas famílias. A inflação está corroendo a renda das pessoas. O que, que vai acontecer? Estava falando para o Américo agora. Vai ter, as pessoas vão cancelar a matrícula na escola particular e vão fazer na escola pública. Vão cancelar o plano de saúde e vão consultar na área pública, na área do SUS. Vai ter um aumento de demanda. Vai. A violência vai aumentar, porque o desemprego, as pessoas ficam mais nervosas, aumentam a série de ocorrências policiais. Nós vamos ter mais problemas. Então, nós do governo temos que trabalhar mais. A sociedade vai exigir mais de nós. E ela paga o governo. O nosso patrão é o povo, ele tem esse direito. Então, eu estou aumentando a jornada de trabalho agora dos servidores do Estado. A gente leva muita crítica. A gente está vendo que isso vai acontecer. Então, nós precisamos é trabalhar mais, nós não podemos fugir. E é o nosso dever cumprir com essa nova realidade. Então, esses são os desafios. E você colocou no início qual é o cenário econômico. 2015 foi um cenário muito difícil. Para você ter uma ideia, em setembro, eu estou há 57 meses no governo. Foi o pior mês de arrecadação no governo em 57 meses. Nós tivemos 1% menos do que setembro do ano passado. E coloquem uma inflação de 9%. Então, você está falando 10%. 10% a arrecadação do governo é 1 bilhão e 800. Aí você tem todas as outras empresas, mas a do caixa do governo é 1 e 800. Então, é 180 milhões de reais a menos, né? Na verdade, eu trabalhei com um orçamento de 8%. Então, a gente fechou, mas, é claro, não existe milagre, as coisas ficam difíceis. O que vai acontecer em outubro vai ter um crescimento na faixa de 3, para uma inflação de 9. Então, de novo, isso vem se acumulando. Bom, o que vai acontecer em 2016? Vai ser pior, porque é evidente a desaceleração da economia. As pessoas queimaram as gorduras, o quadro é um quadro difícil. A crise política contamina. Há muita dúvida se a economia contamina a política ou se a política contamina a economia. Na verdade, as duas se contaminam e criam esse impasse que está aí extremamente grave. E o primeiro semestre vai ser um semestre difícil. Agora, o que, que existe para Santa Catarina? Né? Esse é um cenário importante. Nós temos um importante vetor na nossa economia. Poucos estados têm nesse padrão. 12% do PIB catarinense é turismo. Nós vamos ter uma excelente temporada. O dólar gerou o seguinte benefício. Nossos irmãos argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, têm crescido muito. Os chilenos virão para cá em grande número, né? Por outro lado, muitos que estavam indo para o exterior, milhares e milhares de brasileiros, foi muito bom isso para as pessoas terem um choque de modernidade, de civilidade, né? E isso reflete na expectativa das pessoas hoje aqui. Elas não irão mais viajar para fora e vai aumentar. Então, nós tivemos o ano passado 6 milhões e 200 mil turistas. Turista a gente considera a pessoa de Chapecó ou da minha cidade, Lares, que vai para o litoral, vai duas vezes, é duas viagens. Então, o número é esse, né? Nós temos a certeza de que passaremos de 8 milhões, né? Para você ter uma ideia, só a Aerolíneas Argentina já tem 5 voos regulares. O ano passado, nós tivemos 552 voos charter, né? Este ano, Nós estamos ainda começando novembro, a gente já chegou a 600, nós vamos chegar perto de 800. Então, é muito grande o crescimento, né? Eu estou seguro. Então, o turismo vai nos ajudar. E ele tem um impacto muito grande na atividade econômica. Por exemplo, o agronegócio com o dólar vai continuar crescendo. Eu não tenho dúvida que nós não vamos perder espaço no mercado internacional, vamos ganhar. O setor de madeira e papel está bombando ali na região serrana. O setor cerâmico, né, está crescendo muito. Eu não tenho dúvida que a gente vai avançar bastante. Olha, um setor importante, e aí eu venho numa outra área, que é a substituição da importação. O setor têxtil está gerando emprego positivo no estado. Nós ultrapassamos, inclusive, São Paulo. E nós somos o estado que mais está exportando têxtil para fora. E nós estamos deixando de importar, porque o produto chinês era muito barato, né? A mão de obra muito barata. Com o dólar, essa realidade mudou. Então, eu vi ali em Planalto Alegre esses dias, na inauguração de uma empresa, que o governo passou o dinheiro para a prefeitura fez um bom trabalho, construiu uma bela unidade, tinha 150 empregos ali. Nós temos um saldo positivo. Então, a substituição da importação é outra coisa positiva para nós. O que está acontecendo também no setor metal mecânico. Então, eu acho assim, nós teremos muitos desafios, será muito difícil, mas nós temos uma capacidade de superar. O governo do estado está fazendo um trabalho que é muito difícil, mas a gente está determinado nisso. Por exemplo, o Rio Grande do Sul aumentou o ICMS de energia elétrica de 25 para 30. O Paraná de 25 para 29. São Paulo aumentou ontem o imposto sobre várias áreas, cerveja, carro, fumo, cigarro, enfim. Nós não vamos aumentar o imposto. Por exemplo, esse compromisso é assumido, não vai haver, por exemplo, não vai. Usando como exemplo justamente o ICMS. O estado do Rio Grande do Sul passou para 18, o Paraná para 18. Vão ser alíquotas diferentes? Nós vamos continuar com 17. Vamos continuar. Ora, qualquer empresa hoje que quiser instalar a sua indústria, vai instalar onde? Quando você diz 17 para 18, não é 1%, é 6%, porque a base é diferente. Então, por exemplo, a Randon veio aqui para Chapecó, trouxe linhas para cá, ela tirou de São Paulo e trouxe para cá, porque aqui está muito mais barato produzir. Então, eu acredito nisso como um ganho de volume. É claro que impacta as contas públicas, porque eu não tenho aumento de receita. Nós também não estamos sacando depósitos judiciais. Porque isso é fazer dívida, é emitir moeda. Eu entendo a realidade de muitos estados, no desespero você faz isso, mas é um erro, não é? Então, o IPVA, por exemplo, os estados aumentaram. Hoje, emplacar um carro no Paraná ou no Rio Grande do Sul é quase o dobro do que é em Santa Catarina. Então, nós estamos construindo um patamar de desenvolvimento melhor. O que a gente tem que fazer é ajustar as contas do estado, para que a gente continue equilibrado. Aí, ontem, o Américo chegou essa madrugada, aí nós conseguimos terminar lá, e fechamos o ano. A gente vai pagar todas as nossas contas, todos os nossos fornecedores, 13º agora. É duro, né? Você não tem a ideia do que a gente sofre para poder fechar os números, mas são números grandes, a gente sempre sofre muita pressão, porque as pessoas começam a se apertar e começam a atrasar o quê? O imposto. Então a inadimplência sobe. Por outro lado, os fornecedores também começam a ter dificuldades, e aí o estado é um grande comprador, começam a pressionar a gente, mas nós estamos fazendo o inverso, a gente está negociando. Você sabe que em Santa Catarina tem 11.200 contratos. Eu fiquei 2 anos com a equipe colocando tudo isso informatizado, todo no sistema informatizado do governo e à disposição da sociedade. Está tudo lá. E agora nós estamos negociando um por um. Olha, baixa, elimina, corta. E esse tem sido o nosso maior resultado, o nosso melhor resultado. A gente está conseguindo resultados extraordinários. Porque a gente, olha, isso aqui não precisa, pô, tira isso. Está lá 15 anos, 20 anos, entrou para entrar. Sempre tem um padrinho, para sair sempre tem um inimigo, né? Mas ele está conseguindo. Eu não tenho mais obrigação de ser candidato a nada, então eu não preciso ser... Isso lhe dá mais liberdade de ação? Muito mais, muito mais. Na verdade, o que mais me agrada é que depois de 4 anos e meio, a gente é obrigado a aprender, saber onde é que dói, né? Então a gente está com mais experiência, sabendo mexer no lugar certo. Governador, essa sua fala realmente... São muitos fatores numa equação. A gente fica tentando compreender o momento. Santa Catarina não é uma ilha, mas é um estado, é visto, o tratado, com uma forma até diferenciada. Somos um estado pequeno, mas que conseguimos, né, passar até uma imagem. Eu vejo aqui, olha, existem outros estados buscando subsídios, tentando entender o que foi feito aqui, se é possível copiar o modelo. Não acredito nisso, acho que são, né, cada um tem a sua natureza, mas enfim, como inspiração. Como é que o cidadão deve compreender justamente esse equilíbrio? Se é possível esse equilíbrio, porque se fala muito em enxugar, cortar, rever, conter, contingenciar, essas são as palavras de ordem. Ao mesmo tempo, pela mídia, por rádio, por TV, a gente vê um outro lado, que é a promessa de grandes obras, que é, eu digo a promessa porque, por exemplo, no, na questão do Hospital Regional, a gente já vê a obra ocorrendo. A adutora do Chapecozinho é uma outra questão, ela tem que sair do papel. Mas são grandes, são imensos, e se pensa, bom, então vai se fazer como fez o governo federal, contingencia. Agora não dá, faz depois. Com esse cenário todo que o senhor colocou aqui, dá para desenvolver a expectativa de que, apesar de 2016 não ser um bom ano, essas obras vão continuar? Ou vai haver o tal do contingenciamento? Espera um pouquinho para ver como é que fica. Não, Raquel, a situação é assim, ó. De fato, isso é real e não tem como fugir, cada vez a capacidade de investimento do Estado é menor, muito menor. E está ficando quase zero, né? Isso é um fato real. Como é que nós resolvemos os nossos problemas e podemos assegurar, né, a continuidade e a conclusão de todas essas obras? Em 2012, nós tivemos um grande impacto com a unificação do ICMS de importação. Aquilo beneficiou muito São Paulo. Porque você, São Paulo é o grande centro de transformação de consumo do país, né? Então, tudo que entrava pelos portos de Santa Catarina, grande parte vai para lá. E aí, quando ficou o ICMS igual, vai entrar tudo pelo Porto de Santos. Eu lutei que nem um leão, porque eu dizia, olha, os portos de Santa Catarina vão virar pesca e pague. Vocês estão quebrando um Estado que está dando tudo certo. Que medida burra! Mas a gente não conseguiu, nós perdemos lá. No primeiro mês, a queda de arrecadação foi de 112 milhões de reais. Aí eu fui até a presidente Dilma e mostrei todos os dados, né? E disse, olha, isso aqui é um negócio maluco, né? Que era uma resolução do Senado, claro que o governo apoiou. E ela disse, mas o que, que eu posso fazer? Vocês têm que compensar. Não é possível isso aqui, não tem como a gente fazer. Eu só tenho um caminho, eu tenho que baixar o ICMS de 4 para 1. Ou ninguém vai para transportar. Para ser competitivo, essa é a questão. Exatamente, né? Porque para mim pagar a despesa, a diferença do frete de sair do porto, que era mais rápido do nosso porto, e levar até lá nas indústrias de lá. E aí isso representou essa queda violenta. Então eu não perdi a atividade, os portos continuaram atuando, ninguém nem percebeu. Agora no nosso caixa foi uma cacetada. Então o que, que nós conseguimos construir? Uma compensação. Então nós renegociamos a nossa dívida, né? E foi favorável para o Estado, foi o único Estado do Brasil que conseguiu. E nós fizemos uma série de operações vantajosas para o Estado em 2012. Por exemplo, nós fizemos um empréstimo no BNDES com juros subsidiados, né, sem correção, sem nada, 5% ao ano, com 30 anos para pagar. Quando você for pagar na metade, já é pó, né? Fizemos um no Banco do Brasil e também e nós pagamos dívidas que nós tínhamos juros muito altos. Por exemplo, nós tínhamos uma dívida no BNDES que a gente pagava 16 e ficava devendo mais 5 todo mês. Eu fui lá com um checão de 1 bilhão e paguei. Digo, isso aqui eu não quero mais, porque não dá. Então nós ajustamos o caixa. E esses recursos que a gente chamou por Pacto por Santa Catarina estão disponíveis. E tem... Quer dizer, já são, para o ouvinte entender, já estão alocados, já estão disponíveis. Já estão contratados. Não é algo que você tem que buscar. Não. E aí não vai haver, porque a grande crítica que se faz hoje é pagamos a dívida externa em relação ao Brasil, a gente tem que buscar um balizador, né? Mas a nossa dívida interna está nos quebrando. Não adiantava pagar o FMI. Sim, e agora contrair, claro, uma dívida de trocar 1 ou 2 ou 5% por 14% de juros. No caso, quando se fala, e na sua eleição isso foi emblemático, teve gente que sentou aqui, teve candidato a governador que sentou aqui e disse, olha, nas nossas entrevistas, empréstimo não pode ser visto como plano de governo, fazendo uma crítica a essa sua ação. Claro. Essa questão do empréstimo, é dinheiro que terá que voltar. É um empréstimo garantido? A gente não vai correr esse risco, como eu usei o exemplo, de dizer, poxa, mas o governador pegou empréstimo e coitado do próximo governador, porque esse vai estar pagando uma dívida e uma dívida comprometedora? A nossa dívida vai reduzir violentamente, porque ela reduziu, nós mudamos os indexadores, né? Nós vamos estar... Hoje a dívida de Santa Catarina é 12 bilhões, vai vir para 6, então ela vai diminuir muito, né? E esses recursos, eles estão contratados e disponibilizados. Por exemplo, todas essas estradas que a gente está tocando, os recursos estão no banco, ou no Brasil, no BNDES. O dinheiro do hospital, todo ele já está assegurado, né? O dinheiro do centro tecnológico aqui que a gente está fazendo, que eu considero uma coisa muito importante para a região futuro, está no banco. Então, nós estamos com todos os nossos pagamentos em dia, né? E isso vai até 2017. Eu já estou fazendo o plano, eu não vou mais ser o governador, mas nós estamos fazendo todo o plano e já contratando empréstimos, né, para 2017 e 2020. Quer dizer, quem entrar depois vai estar todo tudo contratado, todos os recursos assegurados, é só pisar no acelerador. Quer dizer, nós não vamos ouvir nas eleições e futuramente aquela história, olha, eu estou aqui, mas eu estou, na verdade, gerindo uma herança maldita, gerindo uma dívida que foi mal encaminhada. Não, são conversas aí, recorrentes. Isso aí a gente vai continuar ouvindo, porque isso faz parte da desculpa da desconstrução. Você não conhece uma história? Lá em Lages tem uma história muito engraçada, que tinha um cabo eleitoral nosso lá, que toda vez que a gente ia, terminava a reunião, ele ficava na porta para pedir um dinheirinho, seu Germano, né? Um mordedorzinho. E era muito amigo, uma pessoa muito querida, né? Todo vestido de gaúcho, piochado, me lembro da figura dele aqui. Chegou um dia, o Germano não apareceu. E quando estava terminando a reunião, eu disse, hoje eu vou me escapar do Germano, ele me esqueceu, né? Mas não deu outra. Quando eu vi uma poeira levantando e o bicho chegou numa caminhonete, cabine dupla, nova, 0 quilômetro. Desceu uma bota nova, uma bombacha, aquelas de botão bem bonita, azul, um lenço vermelho, mas parecia um príncipe, né? Eu digo, Germano, você ganhou na loteria? Diz ele, não, seu Colombo, não, eu até nem jogo, sou contra o jogo. Eu digo, sim, mas isso aí é teu? Diz ele, comprei. Eu até queria comprar de uma outra marca, mas à vista me ofereceram essa aqui. Eu digo, mas homem do céu, como é que você fez, me conte? Diz ele, não, sabe o que é? Eu já peguei uma idadezinha, tinha uma viúva aqui, uma fazendeira, coitada, sozinha também, então nós agora estamos vivendo junto. Eu digo, mas homem do céu, então você ajeitou tua vida? Diz ele, não, doutor, eu tinha que estar muito melhor se não fosse uns maus negócios do falecido. Ele herdou a viúva, a dívida do falecido, não, a dívida, mas ele não, ficou dinheiro, com o dinheiro, mas ele ainda fez a crítica, né? Então, essa é a questão. Tem muito político que faz o papel dele. Ele melhorou muito, mas ele tinha uma dívida do falecido a gerir. Ele ganha eleição e aí fica culpando o outro, né, que saiu. Aí não, sim, é justo. Sim, é uma, né, conversa. A gente vê. Então isso é uma desculpa do fracasso, né? Eu não, você pode olhar, eu nunca... Absolutamente não haverá herança maldita do seu mandato. É evidente que todos os estados do Brasil, por exemplo, uma grande herança maldita é a Previdência, né? Eu acho que essa lei vai corrigir para o futuro, mas 2020, por exemplo, se nós não fizermos nada, vai ter um problema gravíssimo de déficit de Previdência. Sabe qual é o déficit da Previdência programado para 2020 em Santa Catarina? 7 bilhões e 100 milhões. Então nós vamos ter que corrigir isso. Agora, claro, o cara vai poder vir aqui, o homem ou mulher, seja de que partido for, e dizer o seguinte, você veja que barbaridade, é verdade, só que é um processo que vem há 50 anos, né? Então, de fato, o serviço público no Brasil está inviável, ele faliu. Ou a gente tem coragem de dizer isso e corrigir, né? Ou não tem solução. É algo inevitável, mas justamente no Brasil a gente tem muito essa tradição. É inevitável? Mas é relativo, né? Todo mundo acha que vai dar um jeitinho. Exatamente. Né? O Estado é um paizão, né? A gente tem uma fé muito grande nisso. Dia desses eu usei a figura do Estado como pai e realmente a reação da população, acho que foi mal compreendida nesse sentido. No que a Constituição ela se compromete com a população e onde não há compromisso constitucional com a população. Por incrível que pareça, num Estado como é o nosso, esse nosso contrato que temos com o Estado, existem questões que não são contempladas, né? Mas nós temos a formação cultural de acreditar que o Estado é um pai ou é uma mãe. Mas é esse o conceito, porque isso é uma coisa sociológica, é cultural, ele vem da coroa portuguesa, né? A visão do português é em cima de um Estado, não é em cima de uma nação. Quando você pensa em nação, você pensa em obrigações, em deveres, né? Em atuação comunitária, colegiada. Quando você pensa em Estado, você pensa num cartório, você tem que ir lá e tirar o teu, né? Esse conceito é sociológico, é da forma de desenvolvimento nosso. Quem tem origem europeia, né, ela tem uma visão um pouco diferente. Os Estados Unidos, ele rompeu, né, com... Isso é uma coisa bem bonita na história, e ele foi criar um modelo de nação. Nós aqui criamos um modelo de Estado. E essa é a diferença essencial de tudo que aconteceu de lá para cá. Infelizmente, nos falta o contraponto, talvez, da pesquisa, da informação, para entender. Por isso, muitas vezes, digo, por que a fala é delicada? Porque foram se sedimentando certas verdades, e hoje a população já não consegue, a pessoa em geral, se ela não se debruçar sobre isso, ela não tem a condição de compreender o que é compromisso, o que que prevê a Constituição e o que não. E o que é o livre-arbítrio do cidadão, a escolha. Eu entro um pouco nisso porque se tem uma herança maldita, desculpem os portugueses, mas eles nos deixaram uma herança muito complexa, muito diferenciada do resto do mundo no que se refere agora, à expectativa. Tem uma coisa que é interessante a observar, a mudança que está acontecendo no mundo. Se você estudar o que ocorreu na eleição da Argentina, na eleição da Grécia, na Espanha, o que está acontecendo lá, você começa a perceber uma mudança bem profunda, né? Com a Constituição de 88, volto lá, quem é que saiu protagonizando a sociedade? Foram os líderes sindicais, os movimentos sindicais, as greves, parava tudo. Quer dizer, a sociedade dava todo o suporte a esse movimento, ela compreendia essa luta. Havia, né, empatia, havia uma demanda reprimida, havia contexto. Havia apoio, havia, né, contexto para isso. Quem é que hoje é o portador, né, da atenção das pessoas? A quem as pessoas querem ouvir? Elas não querem ouvir um líder sindical propondo greve. Ninguém quer isso. Está fora do contexto. O que, que as pessoas querem? Elas querem ouvir gestão, resultado, qualidade, elas querem segurança. Mudou totalmente o contexto. Então hoje é possível você falar de previdência e as pessoas quererem ouvir, porque diz direito a si. Há 5 anos atrás, o pessoal trocava o rádio, desligava, ia buscar uma música que era mais agradável. Agora todo mundo está dizendo, bom, vai só um pouquinho, o que, é que vai acontecer? Será que vai piorar a saúde? Vai. Será que vai piorar a educação? Vai. A declaração do ministro da saúde ontem foi um negócio maluco, né? Jamais o ministro pode dizer aquilo. Ele disse, vocês estão preocupados agora? Vai piorar muito. Piorar a saúde não pode. Então, esse é o cenário que você tem, e isso é uma mudança bem profunda. Então, eu diria o seguinte, essa crise traz uma coisa muito positiva para nós, que é a oportunidade da mudança. Basta que a gente tenha consciência do que está acontecendo. Vou contar uma outra historinha interessante. Diz que uma pessoa de muita fé estava visitando uma barragem hidrelétrica e veio um alerta de que a barragem ia ruir. Saia urgente, o cara diz, não, eu tenho muita fé, Deus vai me proteger, não vai arrebentar. Aí veio um helicóptero, né? Diz, venha, venha que nós vamos te salvar. Ele disse, não, aqui comigo não vai acontecer nada porque eu tenho uma fé enorme. Aí veio um cara com uma canoa, amigo, suba aqui, vamos tirar rápido. Diz ele, não, aí de repente ruiu aquilo e foi uma tragédia, o cara morreu. Quando chegou lá no céu, o São Pedro chamou e disse, o que houve, amigo? Disse, não, aqui, pô, morri, acreditei, tive fé e acabou acontecendo isso, morri afogado, porque eu achei que vocês iam me salvar. O cara, pô, mas eu mandei um barco, mandei uma canoa, mandei um helicóptero, não quis, pô. E você não quis, quer dizer, você queira ser salvo também, então, entenda o contexto. O Brasil agora precisa fazer exatamente esse papel. Bom, a crise traz uma oportunidade para a gente conseguir sair dessa. Agora, se não quiser e quiser continuar criando a mesma situação, aí não há que salve. Só que justamente, governador, essa é a questão. Existe um, eu acho interessante, existe o sentido de dizer, não, eu quero estar em contato com a população, e digo, nossa, mas será que quer mesmo? Por quê? Nós estamos muito, em algum momento, muito questionadores, né? Nós aprendemos a questionar, nós queremos exercer esse direito, ficamos adormecidos por muito tempo, mas ao mesmo tempo em que esse questionamento é bom, ele levanta algumas demandas que muitas vezes não são as demandas corretas. Então a gente não sabe se quer um Estado pai, se quer um Estado libertário. Eu quero um Estado pai para minha dificuldade pessoal, mas eu quero um Estado que não me atrapalhe. É difícil conjugar isso. Quando a gente fala em gestão, eu tenho ouvido muito as palavras otimização, racionalização e excelência no uso do dinheiro público, no gasto. O senhor descreveu aqui, por exemplo, toda a automatização na questão dos contratos, no que foi contratado, para poder haver controle. Tudo é informação. Ok. Isso posto, como é que a população tem que entender, por exemplo, essa... Eu não sei se, quando o senhor pensa no PMDB, o senhor pensa, herança maldita, ou ai que bom, a questão das SDRs, e a gente, enquanto não houver, né, o contraponto, sempre vai haver margem para crítica e para diferença de compreensão. Quando se fala Dilma, não diminui o número de ministérios. Estados Unidos tem um terço, tem a mesma, praticamente uma área territorial equivalente, e um terço dos ministérios que nós temos. Quando se fala em SDR, existe uma cobrança muito grande, por conta do quê? A eleição foi paritária, foi com apoio do PMDB, e o instrumento que o Luiz Henrique à época viu como descentralizador, otimizador, foram as chamadas SDRs. O senhor deu um passo que foi a transformação em agência. Uhum. Agora, o que isso significa? Aí tem várias interpretações, eu me alongo um pouco porque tem gente que chega e diz, olha, é insignificante o recurso alocado para manutenção em relação ao retorno. Não digo, é o retorno de autoestima, o retorno de concepção, de dizer, olha, eu estou aqui no interior, mas eu tenho a presença do governo aqui. E os críticos dizem não. É um desperdício. O contraponto das ideias, o debate contraditório delas é uma das essências da democracia. Eu tenho meu ponto de vista, mas nem sempre a gente está certo, a gente erra, né? E a gente perde, às vezes, o tempo. Não é uma... Então é muito bom ouvir o contraponto. Eu gosto muito. Eu procuro ler exatamente as mensagens que são contrárias às minhas, para mim ver se tem fundamento. Pô, o cara está dizendo um negócio aqui que eu preciso prestar atenção. Acho que ele tem razão. Olha, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma bobagem, não sabe o que está falando, não vou ler da bola. E mesmo nos discursos, nos contrapontos, eu procuro olhar e presto muita atenção quando você tem uma pessoa que você vê que tem equilíbrio, que tem desinteresse e que aborda de uma forma que, pô, vamos olhar o que é isso aqui, porque... E muitas das grandes coisas que eu corrigi foi observando o que os outros disseram, eu não estava enxergando. Então eu não me sinto dono da razão, quer dizer, o governo pode melhorar muito e tem que melhorar. É claro que o modelo político é uma coisa ultrapassada, arcaica, absurda no Brasil, ele é feito para não dar certo. E nós somos vítimas dele, né? Então, eu diria assim que a primeira reforma deveria ser a política, mas ela foi feita da pior forma, e a gente é fruto da personalidade das pessoas, até porque política é a arte de você liderar pessoas. Esse presidente da Câmara dos Deputados é uma tragédia, né? E ele jogou a reforma política na lata do lixo, porque ele queria aprovar o Distritão. Quando o Distritão não foi aprovado, o resto passou a não valer mais nada, e nós não fizemos nenhum passo adiante. Mas sobre as secretarias regionais, o Luiz Henrique deu uma grande contribuição, porque o conceito que ele trouxe é um conceito moderno e eficiente. Veja, uma das grandes qualidades de Santa Catarina e um dos diferenciais que nós temos em relação a outros estados é a nossa boa distribuição demográfica, populacional. Então a maior cidade não é a capital, é Joinville, né? A região oeste, ela tem uma cultura completamente diferente, uma atividade completamente diferente, ela tem ela é um mundo à parte. Por exemplo, de Blumenau, tem poucas ligações, você não pode tratar igual. As pessoas se expressam de forma diferente. A diferença da cultura do oeste de Santa Catarina, que é basicamente de italianos, com a cultura do sul de Santa Catarina, que é basicamente italiano, é duas realidades completamente diferentes. Eu fico pensando, pô, eu sou descendente italiano também, não é o mesmo povo. Um é do norte, outro é do sul da Itália, a origem. E é totalmente diferente. Eu diria assim, você quer ver Campos Novos? É uma cidade que tem uma forte cultura cabocla, né? É uma visão mais da agricultura, não é um povo empreendedor, um povo muito bom, honrado, trabalhador, mas não é empreendedor. Tu anda 40 quilômetros, chega a Joaçaba. É completamente diferente. É uma cultura empreendedora, industrial, universitária, é um polo, né? Então você não pode tratar uma cidade a 40 quilômetros da outra totalmente igual, porque são absolutamente diferentes. Então, eu acho que nós temos que fazer economia, nós temos que reduzir os custos. Na administração central, nós vamos eliminar mais um monte de órgãos agora. Por exemplo, tinha a GESC e a GESAN, eu fiz uma só. Nós vamos fechar a ENAR. Nós temos mais 5 ou 6 órgãos prontos no forno para a gente mandar para a Assembleia para fechar. E isso reduz muito o custo. Nós fizemos uma diminuição das secretarias regionais, né? Nós eliminamos acho que uns 500 cargos comissionados, já a lei está lá para ser votada, mas os cargos não foram preenchidos em dezembro, né? E a ideia de fazer agência é que a gente possa discutir não apenas o fazejamento, mas sobretudo o planejamento. Eu estava falando aqui, eu considero, sob ponto de vista de futuro, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico uma coisa indispensável. Santa Catarina, 50 anos atrás, construiu um modelo de universidades regionais, que foi um grande inédito sucesso. Inédito no país. Um grande sucesso. As pessoas até hoje muitas não entendem como é que se chegou a esse... O que nós estamos fazendo com centros de tecnologia e inovação é exatamente repetir o modelo das universidades. Porque lá são 3 pilares, né? Um é o Estado, que faz o investimento financeiro, constrói o prédio, faz a manutenção. A universidade ou as universidades que vão levar o conhecimento. E o pequeno empresário que tem a ideia, que vai ser o empreendedor, que são coisas diferentes as três. Esse modelo foi feito em Barcelona, o resultado é maravilhoso, está sendo construído um aqui em Chapecó. Então, eu acredito, é um investimento inicial de 7,2 milhões, o Américo está me ajudando aqui, mas ele vai fazer uma grande contribuição, porque a gente está fazendo em todo o estado. Então, quando eu falo em agência de desenvolvimento, é discutir com a população, bom, o que nós seremos daqui 30 anos? Que tipo de atividade a gente precisa desenvolver? O que nós precisamos agregar de potencial? Como é que a gente melhora a saúde? Eu queria discussão de ideias, para quando um governador chegasse, fosse um candidato, não ficasse falando besteira e coisas que só... para trazer propostas e se comprometesse com elas. Então, eu lembro aqui que nós falávamos junto, inclusive com você, sobre saúde. Aí a gente fez o estudo sobre o hospital regional, sobre os investimentos, sobre como a gente poderia fazer. Quer dizer, tudo que foi feito, de alguma forma, chegou para a gente. Agora, se chegasse organizado, você falou em prioridades falsas, né, de uma forma diferente, mas o que você colocou foi isso. Por que vem prioridade falsa para a gente? Você chega numa cidade, você não tem nenhuma informação, vem todas as lideranças e pede essa obra, essa obra, essa obra. Você é obrigado a acreditar que aquilo ali é o mais importante. E pode haver uma indução. quase sempre há, porque é o interesse que está por trás. A gente age por interesses. Então, quando há um grupo planejando e discutindo com a comunidade, quando chega um novo governante, quando uma estrutura de Estado aparece para fazer o investimento, você tem uma coisa mais ou menos construída. E esse seria o papel, então, da agência. Porque também se faz a crítica, olha, do que adianta uma secretaria se ela não tem uma dotação orçamentária própria? Então, ela não tem autonomia. Então, vem todo o corolário dos nãos, das impossibilidades. E eu, a única vez que consegui entrevistar o Luiz Henrique da Silveira, ele já não era mais governador. E que foi mais fácil com o senhor governador. Que o Luiz Henrique, só depois que ele virou senador, a gente conseguiu ele agendar. Ele era uma grande figura, eu gostava demais. Mas de uma fala surpreendentemente forte, muito assertiva, me impressionou. Uhum. E ele já havia encerrado o governo, né? O governo já estava sob a sua batuta, uhum. Mas ele ainda tinha uma crença muito forte nesse verdadeiro cartão. Ele entendia como um cartão de visitas, como algo inovador, que era a criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional. O que eu compreendo na sua fala seria uma mudança, ela fica mais no campo da articulação, porque veja bem, a gente não pode deixar de avaliar esse aspecto, ela dá visibilidade, ela é uma boa vitrine, ela é disputada por agentes políticos, não se pode tirar, claro, esse não, lado não prático, porque, né? Até porque política partidário. Faz parte, né? A sociedade quer seus agentes políticos fortes. Agora, Raquel, o Luiz Henrique, ele foi de uma inteligência extraordinária. Em 2008, no projeto que ele encaminhou antes de eu assumir, bem antes, né? Ele já propôs a transformação em agência, está no texto da lei. Esse dia alguns deputados lá estavam reclamando e tal, eu peguei e mostrei a lei. Olha, só um pouquinho, não sou eu que estou alterando, essa era a visão dele. E eu conversei com ele sobre essa evolução, porque esse é um modelo novo, né? E que aqui no Brasil tem, na Alemanha tem alguns lugares, mas ela tem um conceito um pouco diferente. Então, a inspiração dele, ela tem que ser prolongada. Ela não pode ser aquele negócio faz, desmancha, vem um governo, fecha, cancela, tudo que foi feito joga no lixo porque foi o outro que fez. Eu acho que não pode ser assim, nós temos que ir aperfeiçoando, dando continuidade. A descentralização é uma marca dele, o mérito é dele, mas seria um crime da minha parte ir lá e cancelar só porque foi ele quem fez. Se ele tomou a atitude que eu acredito, eu também moro no interior, eu moro em Lages, eu acho que a gente pode... O senhor teve essa oportunidade da vivência, de entender, eu talvez não compreendesse, mas agora eu compreendo, ou foi uma imposição e se fala muito isso? Claro que eu sempre repito aqui o que eu ouço da oposição, claro, então o contraponto é feito por ela. Problema. Mas é a questão, isso foi algo, foi uma imposição de um partido político, ou realmente houve oportunidade de rever, de dizer, não, se eu tinha uma impressão negativa no começo... Vivenciando a experiência, eu fui convencido de que o errado era eu, de que elas são realmente agentes de desenvolvimento e agora permanecem como agências? Quando eu era prefeito de Lages, eu sempre entendia que se passasse o dinheiro para as prefeituras, o resultado era melhor. E a gente fez isso através do Fundan, né? Nós passamos 605 milhões de reais. Aquilo que eu acreditava, a gente fez, construiu, e eu acho que o resultado é muito bom. As secretarias regionais, eu combati elas, né? E não tem nenhum constrangimento de dizer isso, né? E fiz o meu papel, eu achei que o caminho era outro. No convívio, na gestão, eu percebo que é um caminho, né? Não como secretaria, mas como uma agência de desenvolvimento, um caminho importante para o equilíbrio de Santa Catarina. Se não, sabe o que vai acontecer, Raquel? Vai todo mundo para o litoral. Esse é um processo que aconteceu no mundo inteiro. O êxodo rural é uma coisa que é muito difícil de se assegurar. Os Estados Unidos é o maior produtor de grãos do mundo, a sua população rural não chega a 3%, né? Essa é uma coisa real, que para Santa Catarina é ruim, nós temos que manter o nosso modelo. Olha a violência no Rio, olha a violência em São Paulo, olha em Belo Horizonte, olha na Grande Florianópolis já. Então, a gente quer ir para lá para ser assaltado, para ter esse tipo de aumentar, piorar ainda mais. Então, é estratégico para o futuro, né? O desenvolvimento equilibrado da nossa população. Eu acredito nisso, né? Está chegando aqui o nosso presidente da Assembleia, Gelson Merizzi, que é um prazer ver o amigo e compartilhar contigo, seja bem-vindo. Então, eu entendo que eu evoluí na minha posição e eu fortaleço a posição do Luiz Henrique. Não em memória, não por favor, é porque eu acho que é bom, né? E evidentemente que eu tenho aqui, quero destacar um extraordinário carinho por ele. Você sabe que o Luiz Henrique tinha muitas qualidades. Ele era um amigo, né? E uma das qualidades, porque na política, sabe, você às vezes está cansado. cansado, você tem uma conversa ruim, duas, três, e jogo pesado, né? Aí chega um amigo e tu abre teu coração, diz, pô, hoje foi um dia pesado, aconteceu isso, isso, isso. O que, que você espera do teu amigo? Confidencialidade, né? Porque naquele momento você está frágil, você abre teu coração. Nunca o que eu falei para o Luiz Henrique, uma terceira pessoa soube. Nunca foi usado contra o senhor num tribunal? Nunca. Tudo que for dito pode ser usado contra, e não havia não era uma coisa escondida, era um momento de fragilidade. Eu procurei ser correspondente com ele. Eu sempre senti dele a lealdade, a amizade, o carinho. Eu, da minha carreira, devo muito a ele, sabe? Ele foi uma pessoa que soube somar a minha força, abrir espaço para mim. E foi uma perda grande para Santa Catarina. Nós tínhamos ali um líder humano extraordinário. É bom fazer essa homenagem, aproveitar aqui todos que nos ouvem, porque a imagem do político hoje é uma imagem, assim, muito negativa. O Luiz Henrique é um homem que não enriqueceu, um homem que não se beneficiou. Ele, a vida dele foi tudo isso, né? Ele se doou. E ele foi uma pessoa de muito valor. E para mim, pessoalmente, um amigo inesquecível. Eu sinto falta dele, né? É uma pena que isso tenha acontecido. Eu acho que nós perdemos um líder de grande importância no cenário nacional. Mas a vida é assim, né? É uma sucessão. E talvez o mais difícil, governador, seja justamente para o ser humano elaborar que não somos eternos, não somos permanentes, né? Não. Você pode deixar um legado, você pode deixar uma boa, uma história ruim, mas a gente tem que compreender que não há permanência, talvez esse seja o maior vício da política. É, você acha que você é eterno, né? Mas não é. E agora, para nós, assim, porque foi num momento que ele estava no auge, ele disputou a eleição do Senado, ele tinha um respeito, uma credibilidade muito grande lá fora, né, em Brasília. E isso é, como eu disse aqui no começo, a importância da rádio, como também a importância das lideranças políticas. Quando você tem um líder político respeitado, com credibilidade, quando ele fala, ele impacta, né, e a tua voz é multiplicada. Quando você não tem, outros falam e ocupa esse lugar. Não existe lugar vazio em política, né? Absolutamente não. Mas voltando à questão das secretarias regionais, eu acho que nós temos que dar tempo e deixar ela evoluir para se consolidar. Então, claro, a realidade financeira, discutindo, equilibrando, né, eliminando os excessos, mas vai embora. Eu estava olhando ali ontem em Seara, né, a Secretaria Regional fez um belo trabalho para a manutenção do Corpo de Bombeiros. Lá em Florianópolis, eu vou ser sincero, eu inaugurei, mas nem sabia que estava sendo feito aquilo ali. Não chegou para mim. Se alguém da equipe não tem feito, ia fechar, ia ficar sem, e daí? Eu não sabia. Então, ontem eu participei da inauguração, fiz o discurso, agradeci, mas agora eu tenho que ter humildade e dizer assim, não foi eu quem fez. Foram eles que construíram com a prefeitura, com a Secretaria Regional, reuniram empresas, fizeram... E aí a gente pôde complementar com vinda de equipamentos. Mas senão você só chega aquilo que o jornal traz, né? Porque é a única forma de informação que você tem, ou então do deputado, né? Porque tem os prefeitos, tem uma estrutura, mas eu acho que o secretário, ele não é tanto a operação do dia a dia, né? Eu acho que a manutenção do dia a dia, sim, né? Por exemplo, às vezes eu estou viajando e pego uma estrada cheia de buraco. Antes eu tinha que ligar para o diretor do DEINFRA em Florianópolis para dizer, escuta, mas aí o cara também não sabia onde é que era, não sabia o que estava acontecendo. Agora eu falo com o secretário regional, mas eu pego o telefone, e o médico já estava hoje de manhã me explicando. Dá para fazer isso? Dá pra... Olha, escuta aqui, cadê o secretário? Eu quero saber do secretário o que está acontecendo nessa SC. É. Às vezes é uma questão de licitação, por exemplo, aqui em Chapecó foi dada a ordem de serviço há 10 dias? 3. Da 2 ou 3, não, mas semana passada, tem a licitação, tem tudo, mas alguém cuida disso aqui. Quer dizer, é uma visão de planejamento futuro, mas também da rotina, do dia a dia, que o senhor acredita que seja uma forma eficiente de gestão. São os dois pilares, a manutenção, a operação tapa-buraco, limpeza, a manutenção das escolas. Quer dizer, bom, nós vamos ter início da escola em fevereiro. Bom, então tem que começar agora, ver, bom, tem que reformar o telhado, tem que pintar, tem que arrumar o muro, alguém tem que fazer isso. E nós temos 1.144 escolas, imagina você querer colocar todas ao mesmo tempo, você não consegue. Então, manutenção e planejamento, é esse o trabalho que a gente espera. E é um aperfeiçoamento, está avançando. Tem que despolitizar, né? Não pode ser, tem que ver quem é que é mais qualificado. Essa é uma questão difícil essa, né? A opção entre a técnica e a política. Mas então, eu entendo que em relação às agências... Sabe pois é, não, como é difícil despolitizar? Esse dia tinha um cara que queria ser o secretário regional e era um político. E ele lutou que nem um leão para ser. Bom, aí chegou na hora, por opção, foi escolhido um outro. E aí ele dizia, tem que ser um técnico, nós queremos que seja um técnico, porque ele não foi escolhido. Se fosse, ele achava que tinha que ser se um político. Se fosse a melhor escolha, seria política. Esse, né? Esse é o... A questão é que somos seres humanos, então talvez para o bem ou para o mal, a gente tem muitos filtros, né? Muitas formas de encarar o governador. Eu entendo, então, fechando a questão das ex-SDRs, estão em transição para serem agências de desenvolvimento. Entendi a sua colocação. Aproveitar para pedir para o presidente da Assembleia ajudar. Olha, mas estamos aqui, já vamos fazer uma mesa de negociações, se bem que são parceiros políticos, né? E daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o Merizio. Governador, eu tive aqui, então, na resposta anterior, justamente essa garantia de que a população catarinense entenda. Ano que vem é um ano difícil, mas é um ano em que os investimentos na saúde, por exemplo, e nós vamos ter aqui, ó, o Hospital Regional do Oeste, para quem não sabe, vai ser o maior hospital de Santa Catarina. É uma conquista. A gente não pode também anular, né, e partir para o descrédito generalizado. Por outro lado, governador, um ponto que para nós aqui na região Oeste ainda é um ponto complicado é a segurança pública. Por quê? Eu tenho muito contato com a Polícia Militar, impressionante a mudança que foi passando a Polícia Militar ao longo dos tempos em que eu estou aqui fazendo entrevistas, e nós vivemos assim realidades completamente diversas. Hoje eu tenho acesso muito tranquilo, muito rápido à PM, que vem aqui, que abre informação, que explica o que está acontecendo, e por outro lado, parece que houve um recolhimento ou algo parecido com a Polícia Civil. Muitas vezes eu escuto, olha, está desmantelada, desaparelhada, etc. e tal. Como é que é compreender que na região Oeste há um polo de crescimento, que é Chapecó, e há essa demanda, essa preocupação, esse sentido de insegurança? Entrevistei aqui o responsável pelo 2º Batalhão de Polícia Militar e ele disse, acredite, os nossos números ainda fazem de Santa Catarina o estado mais seguro do país. E é curiosa essa dualidade de interpretação, eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu mudei a minha rotina, como todos os chapecoenses fizeram, porque nós temos aí 20 ou 30 garotos menores de idade que conseguem protagonizar todo um cenário de violência e viramos foco. Por essa condição boa, nós somos um foco, nós somos atrativos para ações criminosas que antes nós não protagonizávamos. A sensação de insegurança, de fato, ela está presente no Estado, né? Nas pesquisas que eu recebo, a gente trabalha muito para poder ver o que, que a sociedade fala, sempre teve assim, ó, saúde são respostas múltiplas, então o quociente não é 100, mas lá saúde 90, educação 32, e a segurança lá embaixo, né? Agora, de 2 anos para cá, 3, você percebe ainda a saúde como a maior preocupação das pessoas, mas logo em seguida você já vê a segurança pública, principalmente nas cidades maiores, né? Evidentemente que o crime, nós temos uma contaminação muito forte com o problema das drogas. Ontem ali em Seara, o delegado regional estava explicando, houve um assalto a banco ali, né? Foi uma coisa terrível. E agora, depois de bastante tempo de acompanhamento, foram presas as pessoas, né, lá na região de Joinville, que tinham vindo ali, né? Então foi pego uma quadrilha ontem e eu estava vendo, nós temos o mais baixo índice de assalto a banco do Brasil, mas um assalto desse repercute 15 dias e ele traz uma insegurança muito grande. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza de cada 100 mil habitantes, 10 assassinatos. O estado de Santa Catarina é o que tem o melhor índice no Brasil, né? São Paulo deu um número, mas o deles é com furto, o nosso não. Então, é o estado menos violento do Brasil. Mas, pô, 10 é muito, né? O ideal era que não houvesse nenhum. E o grande problema que tem ocorrido são as drogas, né? Em algumas regiões do estado, isso tem sido bastante agravado. Nós estamos investindo muito em tecnologia e melhorando muito o nosso sistema prisional. Aqui em Chapecó é uma demonstração do quanto está se investindo no sistema prisional, se modernizando, todo mundo trabalhando. Semana passada, segunda-feira agora, foi inaugurada a nova unidade ali em São Cristóvão. 100% dos detentos estão trabalhando, aprendendo uma profissão. Nós estamos fazendo uma campanha, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa de Combate às Drogas. Olha, fantástica essa campanha aí, como mãe, eu tenho que dizer. Já peguei a molecada em casa, primo, amigo, já coloquei tudo em frente ao computador e falei, ó, pelo menos 2 vídeos aqui que eu considerei mais interessantes, vocês vão assistir. Mesmo que muitas vezes, né, arrume um tempo, se você tem, e visualize, governador, nada melhor do que um depo- depoimento dito, né, da própria boca de quem viveu a história. Realmente, parabéns por essa campanha. Agora, mas enfim. Agora vai continuar o desafio da segurança pública, é uma coisa real, e com a crise econômica isso se acentua. Nós íamos chamar agora 658 policiais militares e quase 600 policiais civis, porque o nível de aposentadoria está muito alto. Mas como a lei de responsabilidade fiscal, que é o que limita a capacidade do Estado em investir, né, em pessoal, e se não cumprir isso, você acaba não tendo acesso a financiamentos e repasses do governo federal, é a lei de responsabilidade fiscal, nós colocamos isso para março. Mas a gente está investindo muito em vídeo monitoramento, em tecnologia, helicópteros, reforço de polícia, compramos veículo, equipamentos, para poder ter um bom desempenho. Nós temos um excelente grupo de profissionais, a nossa polícia, você colocou tanto a Polícia Civil quanto a Militar, as duas, claro que elas fazem um papel de inteligência, de investigação, o outro é um papel mais externo. Que é, né, outra situação paradoxal, que o Brasil é diferenciado do resto do mundo. A gente escolhe uns caminhos meio exóticos que só nós trilhamos, né? Mas melhorou muito, sabe? Antigamente havia um enfrentamento entre eles. Hoje, nossa, a maioria dos quartéis que nós estamos construindo já é conjunto, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso diminui custo e aí vem dentro daquela filosofia. Agora aqui no Oeste, que cidade foi aqui que a gente inaugurou um conjunto aqui? Acho que foi Faxinal dos Guedes. Já estão os dois trabalhando no mesmo espaço. Já umas 10 nós inauguramos assim, né? E há uma integração. O nível profissional ficou muito alto. Você veja, hoje, para você começar como soldado, você precisa ter curso superior. É uma exigência legal, né? E então melhorou muito. E a nossa polícia é com certeza a melhor do Brasil, isso dito pelo Ministério da Justiça, por todo mundo, né? Agora, o desafio é muito grande porque a violência está aumentando, os furtos estão aumentando, os roubos estão aumentando, o tráfico de droga está aumentando, né? E evidentemente, não tem jeito, você tem que aumentar o efetivo, você tem que aumentar a tua presença, você tem, e por exemplo, olha uma preocupação que a gente tem, eu estou fazendo reunião quase todo dia, quando você fala, olha, vai passar de 6 milhões e meio, de 200 mil turistas para mais de 8, ok, mas então vai aumentar a violência, vai aumentar a mobilidade, vai aumentar o consumo, vai aumentar a demanda na saúde, a gente tem que preparar tudo isso, tem que colocar mais bombeiro nas praias para proteger, então a gente está fazendo tudo isso, agora tudo isso é custo, né, e muito custo. A Operação Veraneio custa para os cofres do Estado mais de 30 milhões de reais. Né, que então... Mas é uma boa aposta no sentido de que há o retorno, como o senhor colocava anteriormente, com certeza, quer dizer, qualquer aporte é um aporte que vai se justificar depois? É o consumo que explode, né? As oportunidades de trabalho, você emprega muita gente nesse período, há muito consumo. Você sabe que hoje, de cada 100 reais que a gente arrecada, 20% é combustível. É impressionante, porque as pessoas dizem, não, a empresa tal pagou, a empresa tal não paga ICMS, quem paga é o consumidor, né? Então 20% da arrecadação de ICMS é combustível, 12% é energia elétrica, né? 8% ou 9% é bebida, 9% é comunicação e 7% é cigarro. Então mais de 50% está em 5 itens. Esse processo, numa operação de verão, explode o consumo, né? Então aumenta a arrecadação, é um bom investimento e é uma boa oportunidade de crescimento para o Estado. E como eu disse, o turismo tem um potencial impressionante, né? E o que nós precisamos fazer em Santa Catarina, e nós estamos fazendo, é turismo de baixa temporada. Nós terminamos agora um centro de eventos na região de Canasvieiras, onde tem 100 hotéis que ficam ociosos durante 9 meses. Agora estamos fazendo um de Balneário Camboriú, que vai poder trazer eventos na baixa temporada para que você melhore o perfil do turismo, porque o turismo é mais caro, porque você consegue trabalhar 2 meses por ano, e na hora que você conseguir trabalhar 10, vai baixar o custo, vai ser mais competitivo, vai melhorar. Então, qualquer lugar do mundo onde o turismo é forte, a vida das pessoas é melhor, todo ponto de vista cultural, econômico, social, né? Então, nós vamos acelerar bastante nisso. Olha, são interpretações até diferentes, porque nós ainda não estamos habituados. Aqui na região oeste, o nosso turismo é chamado turismo de negócios, é justamente esse do ano todo, é a vinda de uma feira, de um empreendimento, é isso que nos, né, nos fortalece. Em Lages é assim também, mas lá no litoral a gente tem um outro perfil. Logicamente, né? é o turismo que a gente conhece como tradicionalmente, né, o do fim de ano. Bem compreendida, digamos, essa questão da segurança pública, que é muito difícil. Eu penso na situação do político, o governador, porque assim, quando se fala que melhorou a qualidade do sistema prisional, que investimos construindo mais prisões, imediatamente na minha cabeça vem a máxima. Mais escolas e menos prisões. Claro. Então, não há possibilidade de satisfazer a todas as demandas. Mas também o Estado, o governo, ele não pode reprimir ou perder o contato com a realidade. Por exemplo, quando a gente vê em 2016, apesar da crise, vão construir... Eu pego os exemplos mais estapafúrdios, que é o Parla Shopping. né? Porque eu quero chegar em Brasília, então vou chegar... Mesmo, né? Com todo respeito, é um absurdo. Mas, governador, é Parla Shopping. Shopping. É um prédio enorme lá na Câmara dos Deputados. É como se fizesse a Lesk Shopping, Merizio. Aí agora nós vamos mudar um pouco o foco. Eu sei que daqui a pouco vão sequestrá-lo aqui do estúdio. Eu sei que eu passei o tempo, mas não quero nem saber. Enquanto o senhor estiver por aqui, a gente vai conversando. Mas, enfim. Em setembro, o senhor foi convidado para um jantar lá em Brasília, com a presidente Dilma Rousseff. Uhum. E a nota que foi colocada, ou a informação que foi veiculada é: Dilma reúne-se com governadores de apoio, que constituem uma chamada base de apoio, para explicar as medidas de enfrentamento à crise. A primeira coisa que eu fiz quando eu li a manchete foi ver, mas Santa Catarina, o governador foi ou não foi? Não adianta, é inerente. Você vê a manchete, você vai ver quais são esses chamados governadores e governos estaduais que apoiam a presidente Dilma. O senhor esteve nesse jantar. E aí, numa situação em que estamos todos muito críticos, descrentes, o senhor mesmo colocou, disse, olha, o que é o Eduardo Cunha? Eu me pergunto para o ouvinte todo santo dia. Porque sempre tem uma figura de, né, que a gente não consegue tirar da cabeça. Do momento agora se chama Eduardo Cunha. Já foi Renan Calheiros, que permanece inoxidável. Oxidável lá no... Sobreviventes somos nós, né, governador? Ele ali está numa outra categoria. É, mas permanece lá, inabalável, inoxidável, na frente do Senado. Temos a figura do Eduardo Cunha, mas temos, o chamado governo federal. Qual é a sua relação? Como é que eu devo ver o governador Raimundo Colombo? Ele é realmente, ele faz parte de uma força de apoio, de um contingente que está lá dizendo, não, vamos tentar reverter a situação? Ou é possível dizer, como eu ouço muitas vezes aqui dos vereadores de Chapecó, eu sou da base, mas eu sou crítico. Quer dizer, não me coloque tudo aqui de bandeja, porque eu sou um apoiador crítico. Como é que o senhor se coloca hoje em relação ao governo Dilma Rousseff? Primeiro, sob o ponto de vista pessoal, eu tenho uma amizade, sempre fui muito bem recebido pela presidenta, né? Eu acho que qual é o governador que não quer telefonar e ser recebido e poder dizer, olha, aqui está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Foi assim que a gente conseguiu abrir o mercado do Japão para exportar a carne suína, foi assim que a gente conseguiu trazer a BMW, foi assim que nós estamos fazendo investimentos extraordinários na defesa civil. Tanto é verdade que mesmo com esse dilúvio que tem acontecido, nós só tivemos a chuva agora porque as barragens estavam cheias, senão nós tínhamos conseguido trabalhar para proteger. Mas em Blumenau, por exemplo, todo mundo dizia que ia dar 14 metros, o limite é máximo, deu 10,03, porque as barragens conseguimos segurar. Quer dizer, ela ajudou nisso, ela tem ajudado a gente, né? Ajudado o governo. Eu falei das negociações da dívida, que mudou o perfil, melhorou muito o perfil de Santa Catarina. Ela ajudou o Estado. Então, pô, para mim, acima de política e acima de popularidade, se você está bem avaliado ou mal avaliado, existe um sentimento que é o da gratidão. Se eu tiver que negar que a presidente ajudou o nosso governo, ajudou Santa Catarina para ficar mais agradável, me desculpe, mas podem ficar com raiva de mim, porque eu não vou fazer isso. Eu acho assim, ó, a verdade é clara, ela ajudou de forma diferenciada, continua ajudando. Todas as vezes que eu procurei, que eu liguei, eu fiz isso. Quando me convidaram para essa reunião, seria covarde da minha parte eu dizer o seguinte, olha, eu não vou porque o governo está desgastado. Se eu vou lá para pedir recursos, quando o governo precisa da gente para participar de uma reunião, eu também vou. E se for para ser vaiado, podem me vaiar. É uma questão de princípio pessoal. Pô, quer dizer que eu só vou quando é na festa, quando é no velório, não. Apelando para o Brizola, é uma questão de coerência. Não sei, é um sentimento que eu tenho. Eu não tenho, não tem ninguém que possa me dizer que a presidente Dilma não é uma mulher honesta. O governo está com muitas dificuldades, está com uma impopularidade agora, diferente do Eduardo Cunha, né? Completamente diferente. Ninguém mostrou conta na Suíça nem nada. Eu tenho certeza, por tudo que eu convivo com ela, que ela é uma pessoa do bem e bem intencionada. Existem equívocos de governo, isso eu já pude dizer para ela, ela já argumentou para mim. Agora, eu não sou do PT. Eu nunca fui do PT, respeito muito o PT, mas nessa eleição que passou nós concorremos um contra o outro novamente, então não foi uma aliança. Para mim era muito mais fácil ficar neutro, para o Merizio também, para o nosso partido também, mas a gente foi honesto, quer dizer, nos ajudaram, nós vamos dar o resultado correspondente. Ajudou Santa Catarina de forma concreta, real, os resultados estão aí, né? Então, não há uma aliança com o PT, nós não fizemos uma aliança política, nós não vamos estar junto em 2018, nós não vamos estar junto na eleição municipal. A gente quase perdeu a eleição aqui. Eu tinha 71% e terminou com 52%. O que aconteceu com a gente? Foi uma vinculação eleitoral. O sul do Brasil votou contra. e a gente quase dançou. E todo mundo dizia para mim: fale que você é contra, fale que você abandonou, diga que você não está mais. Eu não vou dizer isso. Olha, isso é interessante porque explora um lado que não é um lado usual. Então, eu cansei de ler programa que era para gravar para dizer o seguinte: não, eu não, nada feito, eu não vou mentir, pô, eu vou dizer o que eu fiz e acabou. E quase foi pro saco. E quase pagou o preço por isso. É, paciência, eu ia dormir tranquilo. Então, eu gosto pessoalmente da presidente Dilma, acho que o governo está passando uma fase muito difícil, houve erros econômicos muito graves que agora a gente vê e percebe. Tá bom, mas e daí? Se vamos tirar a presidente, vamos colocar quem? Qual é o cenário que tem? Daqui a pouco vai dar o Eduardo Cunha se tirar os dois como presidente, né? Eu acho que o Brasil, como eu disse, precisa de uma mudança profunda no sistema. Nós precisamos corrigir isso, né? Então, eu não sei direito o que deve ser feito, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade de dizer. Eu acho que a confusão está muito grande e a gente tem que ter... Eu tenho que pensar no Brasil. Mas justamente, governador, entre o ideal e o real... Né? A gente vive uma distância, não sei nem de anos-luz, né? Entre o que a gente pretende, talvez até de uma forma intuitiva, vaga, eu também não sei dizer qual é a receita, ninguém é detentor de uma receita perfeita. Mas como é que o senhor faz essa avaliação? Ontem, ou antes de ontem, eu via justamente, é uma fala que se repete. Ontem, aqui esteve um vereador aqui do PCdoB, e o PCdoB encampou uma campanha nacional não ao golpe. Como se houvesse a formatação de um processo de impeachment, é uma condição, é um golpe, porque não se sustenta. O impeachment não tem base legal para se sustentar, porque o que ela tem é impopularidade, mas ela não tem contra ela denúncia de corrupção. Mas ela está cercada por agentes e por pessoas, é o termo do momento, que protagonizam o chamado mal feito. Esse governo se sustenta, porque... Para continuar andando, é o que eu digo, se repetiu aqui o nível, né, com um ponto percentual, mas dentro da margem de erro, a pesquisa do último dia 15 da Confederação Nacional dos Transportes, ela foi muito clara, ela disse, olha, avaliando o resultado, a Dilma estagnou. Ela não conseguiu dar uma resposta à nação proativa que dissesse, apesar disso, apesar de Petrobras, apesar de corrupção, de pressão, desfacelamento disso e daquilo, existe um norte. Eu estou como líder deste país... sendo uma protagonista proativa. Eu vou tirar o Brasil dessa enrascada. A crítica decorrente de números de pesquisa é de que ela não está conseguindo tomar essa atitude. Então, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, a segundo mandato, o que a gente pode esperar? A permanência dela, tem gente que diz que era mais é que fique, que sangre, termos, né, fortes, que sangre até o fim do mandato. O que seria bom, o que seria interessante para a gente poder construir uma perspectiva positiva? Porque senão até as suas expectativas em relação ao Estado, elas afundam num momento de crise muito acentuada. O bom seria que houvesse uma política de união nacional. Né? Como disse o Serra, por incrível que pareça, o Serra do PSDB disse, olha gente, vamos baixar a bola e vamos tentar fazer uma aglutinação, uma junção aí. Eu falei bastante com o Serra esses dias, a gente conversou muito, e ele tem essa visão, né, e que eu também tenho. Eu acho que não adianta apenas trocar pessoas, né, tem que trocar o modelo e o ambiente. Porque do jeito que está, não vai. Ontem o PMDB lançou um manifesto, eu li. O manifesto está bem escrito, são boas intenções, só que o PMDB está dentro do governo, né? Então, por que não apresentou para o governo, né, e não para a sociedade? Pode até apresentar para a sociedade, mas como sugestão e não como oposição. E né? Como partícipe, como sócio, como sei lá o então, quê. Mas eu entendo que o grande ambiente que tem que se construído, né, é o da União. A eleição de 2018 não pode ser uma eleição de confronto, de destruição, de grupo A contra grupo B, porque senão vai surgir uma terceira via. Se você olhar ao longo da história, foi isso que aconteceu. Por exemplo, o Chile é hoje uma referência, né, de desenvolvimento. E foi a coalizão que eles fizeram, né, que permitiu você avançar. O sistema da Previdência, por exemplo, foi feito pelo Pinochet, um ditador odiado pelos excessos cometidos. Mas o modelo ficou, né? E ninguém quis mexer nele. E só fez porque foi feito um modelo de força. Então, eu entendo que uma proposta de união nacional, de colaboração, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando do nosso país. Nós estamos falando da nossa vida. Nós estamos falando do nosso futuro. Eu não quero briga política. Eu acho que o contraponto das ideias é bem colocado. E aí são argumentos que devem ser desenvolvidos. Nós temos que convocar uma Assembleia Nacional Constituinte Revisora, né, exclusiva, e propor as propostas ao Parlamento para que sejam feitos esses aperfeiçoamentos, e nós vamos caminhar para isso. A senhora acredita que seja possível? Eu acho que hoje o nível de consciência aumenta a cada hora, né, porque todo mundo que está colocando... Você está perguntando para mim, você veja que eu estou... dando volta, porque eu não sei exatamente quais são os próximos passos. Eu acho que ninguém sabe. É curioso, a gente se pega nessa situação, né? Justamente procuramos os protagonistas. Não tem um caminho natural, não tem uma liderança natural. Bom, então tira isso. De uma forma até infantil, a população busca muitas vezes o Messias. Nós também esperamos isso. Bem lá no fundo, talvez o nosso subconsciente nos diga isso. Da mesma forma como temos muitas vezes uma fé, uma crença, nós nos pegamos um tanto carentes ou órfãos em termos de liderança. Nós temos consciência de que precisamos mudanças profundas, a gente não sabe como elas serão feitas nem por quem, né? Então está muito difícil isso. Agora o diagnóstico tá claro, e inclusive já começam a surgir propostas inteligentes. Nessa carta do PMDB tem propostas muito inteligentes de como mudar essa realidade. Agora o problema político é que faltam 3 anos, né? Então como é que nós vamos chegar até lá com um nível de impopularidade tão forte, com uma relação do Congresso tão comprometida, com uma crise econômica tão grave, se acentuando do seu ponto de vista social com desemprego? O quadro é difícil, né? O desafio é muito grande. Qual é que é meu espírito? De ajudar. Eu fui convidado para ir numa reunião dos governadores, eu vou. Se for convidado para ir para uma reunião de oposição, eu vou. E eu estou dizendo a mesma coisa num lugar e em outro. Eu tenho agido muito, interagido, as pessoas procuram e eu também me coloco à disposição ou busco contato. O meu posicionamento é o mesmo, tanto para quem está na oposição quanto para quem está no governo. Eu tenho essas convicções. É um momento angustiante, sabe, porque você não consegue olhar a longo prazo, você não consegue ver um caminho aberto, você não consegue ver uma estrada construída, né? Absolutamente. Então, é um processo difícil, é difícil para nós e é difícil para a Dilma também, e é difícil para quem entrar depois. Então, é a hora de construir caminhos novos, né? Vamos ver onde é que a gente vai. Eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus. Acho que a gente, o homem público, se você partir do seguinte princípio, a gente é absolutamente igual ao que a gente vai ser assim que a gente sair. Não muda. Então, se você tem uma missão maior, e se você acredita que essa missão tem alguma representação para a sociedade, certamente você tem algum tipo de proteção espiritual para fazer isso, né? Eu acredito nisso. Então que Deus nos ajude, né, como brasileiros, a achar esse caminho. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Volta aquela historinha que eu contei do barco e do helicóptero. E a gente não está com os olhos fechados. A gente está vendo os desafios, vendo a crise, vendo o impacto dela, vendo a gravidade, vendo isso se agravando a todo dia, né? O Congresso não tem votado o ajuste fiscal. Esse é um problema que está se agravando na visão internacional do Brasil, porque as pessoas estão dizendo que a gente não está fazendo o dever de casa. O que que acontece? Se as agências de risco continuarem nos desclassificando, o capital estrangeiro vai embora daqui. Porque o que que acontece hoje? Quem investe no Brasil, a grande maioria nos países, são fundos de pensão, fundos financeiros. Esses fundos, ele não é de um dono, eles são milhares de parceiros. Eles seguem a regra do investimento através das agências de risco. Então a agência diz, olha, lá está livre para investir. Eles vão lá e investem com esse aval. Porque se forem cobrados por quem tem o dinheiro, olha, eu segui a regra do mercado. Quando as agências dizem, olha, lá não coloque porque tem risco, ou tire de lá porque tem risco, ele é obrigado a fazer isso porque ele é apenas o administrador do recurso dos outros. Se ele não fizer, ele passa a ser o responsável. Então o risco que o Brasil corre de uma evasão enorme de recursos daqui é presente, está aí nos desafiando todo dia. E essa é uma das instabilidades do mercado econômico financeiro brasileiro. Então tem que votar esse ajuste fiscal no Congresso, tem que fazer as coisas. Pois é, governador, é que a gente vê, e desculpa, só para encerrar, o pessoal já está abrindo quase a porta aqui para carregar o governador aqui de dentro, eu sei disso, mas para Américo está angustiado, já estão saindo. Não, a questão é a seguinte, a gente protagoniza uma batalha em que a Dilma tenta veladamente negociar com o Cunha para que ele não aceite uma proposta de impeachment, e o Cunha tenta se garantir para que não haja um processo que avance dentro da comissão de ética. Então, quer dizer, é um jogo pesado, é um jogo de interesses muito fortes, e nós, como brasileiros, ficamos assistindo, dizendo, bom, tomara que eles se resolvam logo, que é para que o Congresso, esse nosso brioso Congresso, desculpa o descrédito, consiga avançar essas medidas. Eu vejo o senhor como governador dizendo, olha, precisa de reforma política, precisa de reforma administrativa, precisa de tantas reformas, e infelizmente é o que eu digo aqui no interior de Santa Catarina, quer dizer, o que é que falta para acabar com essa disputa? Falta a compreensão da responsabilidade. Nós temos lideranças equivocadas. Esse Eduardo Cunha, por exemplo, é um homem que está fazendo um péssimo serviço ao país, tanto no exemplo, né, quanto no que ele está fazendo na Câmara, vou fazer. E o impressionante é que ele conta com o apoio dos deputados, né? Porque ele não consegue fazer isso sozinho. Isso é o que é mais impressionante. Ele foi conduzido. Governador, para terminar rapidinho, o senhor tem pretensão, por exemplo, de um dia concorrer? Já ouvi, bem curioso isso, já ouvi referências, citações, mesmo que vagas, mas fazem parte aqui do cronograma de perguntas do programa. Olha, o Colombo daria um bom vice-presidente. Não, já ouvi. Não. O senhor também já ouviu, todo mundo aqui já ouviu, mas enfim, eu ia fazer a pergunta, tem essa aspiração? A sua figura é uma figura muito conciliadora, muito cordata, né? Tem uma forma de interagir com os outros, muito diplomática. E aí eu já ouvi dois fatores, esse fator da sua personalidade, agregado a essa singularidade de Santa Catarina, seu estado, pequenininho, bonitinho e que funciona, né? São as máximas que a gente ouve por aí. Juntando os dois fatores, teremos aí um bom candidato. Já pensou nisso? Tem pretensão? Vai buscar o Senado? Não, o estado não é pequenininho, não. Nós somos o sexto maior PIB do Brasil. Geograficamente falando, é aquele pequenininho que faz o tema de casa. Né? É, justamente, temos que ver esse outro lado. E aqui o Oeste e Chapecó mostram isso claramente. Aqui, o meu projeto político é assim, ó, eu fiz 60 anos, né? Eu tô nisso desde 22. Desde 22 anos de idade eu fui secretário de Estado. E a minha vida foi isso. Não tem final de semana, não tem nada. É uma coisa assim. Hoje é ponto facultativo, né? Eu estou aí trabalhando. Todo mundo vai para a praia, vai para o sítio, vai para não sei aonde. O pessoal de rádio também não vai, não. O pessoal fica. Então, eu gosto do que eu faço, só que vai cansando. Eu já comecei a ter problema de saúde, tive que colocar um estente no coração, dei uma herpes no olho para os estresse. E eu começo a perceber que a minha missão está. Tá. Também tem que dar o espaço para as pessoas mais novas. Qual é que é meu projeto? Com toda a sinceridade. Eu fui senador e não gostei. Disseram que não é para mim dizer isso, sabe? Mas foi um período assim que a gente não conseguia aprovar nada. Foi um período assim ruim. Eu até fui líder da minoria lá, fiz um. Acho que bastante projeto, mas não foi uma coisa assim que eu saí de lá dizendo, eu quero voltar para cá. Pelo contrário, eu não quero mais. Mas estão lhe colocando lá todos os dias. É, mas agora, sabe, eu acho que vai haver um período de muitas mudanças. Isso que a gente está falando vai ser muito forte daqui 5, 6 anos lá. Então, pela essa experiência, eu posso contribuir. Então, meu encaminhamento é ser candidato ao Senado, né? Eu tenho ido, assim, dar palestra em vários lugares que o pessoal fala, e a minha vontade é ir lá e falar de Santa Catarina. Então, eu não tenho pretensão, não estou trabalhando nem um centímetro para qualquer projeto nacional. Eu acho que não é a minha hora, não acho que tem pessoas com mais condições, e a minha ideia era ajudá-los, né? Então, eu queria ser um elemento de apoio para essa ideia transformadora. Então, eu tenho dito o seguinte, eu queria ser um senador forte para poder ajudar, né, as coisas que precisam ser feitas. Porque senão, você sabe que num parlamento de 81, uns 15, 20 se destaca. O resto fica naquele baixo clero que eu fiz parte durante o tempo que eu estive lá. No finalzinho é que a gente começou a ter um respiro. A síndrome do baixo clero. Então, a minha ideia é essa, quer dizer, tentar chegar com um nível de conhecimento maior e poder ter uma influência melhor. Nada além disso, não há. Aí, que vier pela frente, para mim, nessa linha, tá bom. Simples e se não assim. For candidato a nada, também tá bom. Também já tá bom. Minha parte, né? Despojado, governador. Governador, muito obrigada pela sua jovem, participação. Sabe, você quer e faz brilha tudo para ser, né? E é, mistura um pouco de ambição com idealismo e vai. Quando, depois de rodar tanto, é aquela história. Quando você é novo, você chega numa viagem, você faz loucura para ultrapassar carro e tal, para chegar 15 minutos antes do hotel, depois você entra numa cadeira e fica ali esperando. Depois que a experiência chega, você chega 15 minutos depois, não tem problema nenhum. E você chega mais calmo, né? Então é que nem jogador de futebol. O cara mais experiente fica ali no meio de campo só lançando. Administrando. Né? Então, com o tempo a gente aprende aí isso. Então, se der, tá bom. Se não der, tá bom. Eu acho que Santa Catarina já me deu muito. Eu já disputei 10 eleições. Né? Então eu fui deputado estadual, federal, senador, prefeito, governador. Gente, já está louco de bom. Já está bom. Agora, se tiver mais uma missão, vamos para frente. Né? E eu quero aproveitar aqui para dar os parabéns à Chapecoense. Né? Você sabe que foi uma repercussão no estado inteiro. O jogo incendiou o estado. Foi um momento épico. Né? Foi. Lembra aquela vez que Curitiba ficou campeão brasileiro quando venceu São Paulo, lá, que foi um negócio assim que uniu todo mundo? Essa vez foi assim também. Lá no governo, no outro dia, estava todo mundo empolgado e impressionado. E, poxa, que pena que não deu, mas todo mundo. Foi um negócio muito bonito. bonito, né? E olha, é um processo fantástico. Não, e governador, assim, ó, só entre nós aqui, os nossos milhares de ouvintes, sem arrumar encrenca diplomática, é um saborzinho ganhar da Argentina. É. Não adianta. O senhor não precisa dizer, o senhor não precisa concordar, mas eu acho que todo mundo aqui que olha concorda. Tem um gostinho especial. Eu tenho um primo meu que é colorado doente lá no Rio Grande do Sul, né? Eu sou muito mais gremista, né? Opa! E aí deu aquele jogo aqui da Chapecoense e começou 1, 2, 3, 4, 5. Eu telefonava para ele a primeira vez, ele me atendeu, a segunda, ele na terceira, ele começava a dizer uns palavrões que eu não posso falar aqui, né? E ficou complicado. Uns 3 dias sem querer falar comigo, né? Então, está fazendo história. Aquele dia com o Palmeiras, tem um amigo meu de São Paulo, que é palmeirense, doente, né? Mas doente. E eu sempre falo com ele, querido amigo, e ficou 3 dias sem me atender. Mas esse é o prazer do futebol. A gente sofre, né? Mas a gente aproveita. Governador, olha, eu agradeço muito. As pessoas dizem, nossa, quanto agradecimento. Sim, porque a gente sabe que a agenda é puxada, é complicada. Seu assessor uma vez disse, Raquel, eu entendo, até agradecer que a Rose, que, meu Deus, como persiste essa nossa, a nossa produtora do programa, bem enxuta a nossa produção. Parabéns, e ela persistiu, disse, olha, mas... Não, é o valor da fala, é o valor da presença, entendeu? É o valor. Merizio brinca com a gente, mas eu considero, eu acho assim, não sendo crítico em relação a outros meios de comunicação, mas é uma expressão clara, é uma expressão de quem está falando aqui ao vivo, sem pauta, sem um pré-agendamento, uma combinação. Obrigado. Então, acho que isso eu faço pelos ouvintes, considero importante isso pela nossa legião de ouvintes. Eu agradeço, para mim é um privilégio, foi muito bom estar aqui, poder falar com todos, eu sei da importância e da audiência do programa. E que Deus nos ajude. Os momentos são difíceis, mas nada que a gente não possa superar. O Brasil é muito grande, é muito forte, e nós vamos sair dessa para uma coisa bem melhor. A oportunidade é uma oportunidade de avançar. Tinha muita coisa errada que estava embaixo do tapete e que agora está aflorando e que nos dá chance de corrigir e melhorar. E tem coisas essenciais aí. Um dia a gente fala sobre o custo do Estado, sobre o tamanho do Estado, sobre os órgãos de controle, sobre a eficiência e o resultado deles, sobre a penalização para a sociedade. Mas, enfim, vamos continuar lutando. Isso não acontece por mágica nem de uma hora para outra. É tudo construído, né? E para construir, muita gente precisa ajudar. Ninguém faz sozinho. Então, vamos fazer a nossa parte. Um grande abraço. Obrigado, hein? Ok, a gente vai para o intervalo comercial. Volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Eu preciso encontrar. Na Ufana você irá encontrar a maior variedade em produtos e com o menor preço da cidade. Ouça, lindas cortinas prontas a R$29,90. Bermudas masculinas em tactel a R$9,90. Camisas gola polo masculinas a R$18,90. Camisetas em malha de algodão a R$9,90. Calças jeans adulto a R$23,90. Camisas social masculina, manga curta a R$29,90. 5 panos de copa a R$9,90. Atoalhados de mesa a R$8,90 o metro. Saias em viscose a R$39,00. Sutiãs com bojo a R$9,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SB Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos. Florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. A mão que trabalha. A mão que ensina, que alimenta, que faz carinho. A mão que salva uma vida. Na luta contra o câncer de mama, a prevenção está em suas mãos. Faça o autoexame e incentive suas amigas e familiares.

Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. São 10 horas e 5 minutos e a gente muda agora aqui relativamente, porque são correligionários, partidários, enfim. Se por um lado tivemos aqui o gestor do nosso estado relativo ao Poder Executivo, temos também um líder, um gestor em relação ao Legislativo. Deputado estadual Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, PSD, né? Nós vamos entrar em todos esses prismas. Mas eu quero começar a partir de um ponto que debati aqui com o governador Raimundo Colombo, e que eu sei que sempre vai haver discordâncias, que é o deputado, nesse bom dia, da forma rápida que lhe é peculiar, concorda com essa avaliação de que fez o Raimundo Colombo, de que, olha, sim, é possível otimizar a palavra do momento, otimizar a gestão, chegar à excelência do gasto do nosso dinheiro, que é o dinheiro público, mantendo instrumentos como as SDRs ou as agências de desenvolvimento, pensa de forma diferente ou não concorda? É um aprendizado, Colombo passou por esse aprendizado e entendeu a importância dessa instituição que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Bom dia, seja bem-vindo. Estou bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro tem que entender o momento. O governador Raimundo Colombo está no início, o primeiro ano do segundo mandato, e deve ter todas as condições para poder fazer um bom segundo mandato como fez no primeiro. Nós temos compreensão plena como base parlamentar na Assembleia que precisamos acompanhá-lo nas suas decisões, na sua visão. No caso das SDRs, na transformação em agência, é um projeto que está tramitando na Assembleia, eu vou votar com o projeto do governo, transformando as regionais em agências de desenvolvimento, porque respeito a opinião do governador, respeito a sua concepção, respeito a experiência que teve no processo. Agora, isso não me tira o direito e tampouco a necessidade de ter a minha opinião do que eu entendo desse processo. E o meu entendimento é que as regionais deveriam ser extintas. Pois é uma situação diametralmente oposta ao que foi dito agora 5 minutos, 10 minutos atrás. Mas é legítimo que seja assim, é sim, bom sim. Que seja assim. Não há nada que impeça pensamento de forma diferente. E o que embasa esse seu pensamento? Para ser tão veemente e dizer, olha, eu acabaria com elas. O pensamento porque as regionais cumpriram, na minha visão, um papel quando demonstraram a necessidade da descentralização, lá 12 anos atrás. Hoje, elas se transformaram apenas em instrumentos administrativos. O papel da descentralização pode e deve ser muito mais bem feito com a municipalização. O Fundão é um exemplo. O governo com o Fundão levou os municípios 600 milhões de reais fazendo obras diretas somente para investimento, com agilidade, com um custo mais reduzido, com a mesma eficiência ou mais eficiência, porque tem o engenheiro da prefeitura, o advogado da prefeitura, a Câmara de Vereadores para fiscalizar. E hoje a regional tem um peso administrativo que tem que ser considerado. Nós temos 2.600 pessoas que trabalham nas regionais. Quer dizer que isso é um custo elevado, é um peso elevado, eu acredito que é e tem que ser compreendido como tal. Eu entendo que a evolução da descentralização é a municipalização. Agora, o governador tem a intenção, e eu vou acompanhá-lo nisso, na votação da Assembleia, de fazer um processo de transição agora com as agências. É legítimo e nós vamos acompanhá-lo. Eu continuo com a minha ideia, se dependesse da minha opinião, eu extinguiria. Deputado, eu já ouvi, e isso é fato, o deputado tem a pretensão de lançar esse candidato ao governo do Estado. Já elaborou, e aí a pergunta coloquial, estou traduzindo aqui o óbvio, já elaborou a perda em contingente de votos que isso pode significar, a perda de apoio que isso pode significar, colocar-se frontalmente contrário à permanência das secretarias ou das agências, isso não tem um custo eleitoral caro? Porque já eu fiz a pergunta aqui para o próprio Colombo, né? não havendo esse apoio, isso não significa um tiro no próprio pé, falando em contingente, número de votos? Nós estamos há 3 anos da eleição estadual. Nós temos um trabalho para fazer até lá. E ter as suas convicções... Porque é uma maioria corrente, desculpa. Elas são legítimas. Não se pode pensar apenas na questão eleitoral, se dá voto, tira voto. Eu tenho uma compreensão que o Estado como um todo terá que ser enxugado, terá que ser reduzido o seu tamanho. Nós na Assembleia, depois nós vamos falar disso, ontem ainda, reduzimos pela metade o número de cargos efetivos, de 828, reduzimos para 407. Aposentou, extingue a vaga. E nós não temos problema financeiro na Assembleia. A Assembleia está bem financeiramente. Agora, nós temos que passar uma mensagem para a sociedade. Primeiro, que é possível enxugar, é possível racionalizar. Nós temos que reduzir o comprometimento de folha, não apenas da Assembleia, mas também do governo. O governo em 2006 tinha 42% com gasto com o pessoal, hoje tem 49%. Então, e não é por vontade do governador, porque o sistema empurra para isso. Então, nós temos que mudar o sistema de forma que o Estado possa ter uma capacidade de investimento maior, que não fiquemos atrelados tanto à criatividade, ao jeito como foi utilizado pelo governador para buscar recursos federais e também financiamentos federais e poder recuperar a capacidade de investimento do próprio Estado, que hoje é muito pequena, porque a estrutura, a máquina administrativa consome uma grande parte dos recursos que são arrecadados com impostos. Eu entendo que a visão que vai ter no Brasil e também no Estado para 2018, para 2019, para 2020, é de quem tiver a compreensão da necessidade deste enxugamento. E eleitoralmente, sinceramente, não tem avaliação. Eu me coloco assistindo tudo isso. Eu, como eleitor, gostaria que houvesse racionalidade no recurso público. E se eu gostaria, como eleitor, eu também tenho que falar como um pretendente a uma posição ou como ocupante de uma posição importante que é na Assembleia. Agora, porque o governador não faz ou não pensa da mesma forma? Ele tem muito mais informações, ele construiu uma aliança, ele constrói uma estabilidade do governo, que é o bem maior, o mal menor, ele tem que pesar todos os dias, e por isso eu tenho que respeitar, e vou respeitar, o seu encaminhamento dessa questão, como vai fazer a nossa bancada. Fosse apenas pelas posições individuais, na nossa bancada seria unânime a opinião pelo fechamento das regionais. Estou te dizendo com absoluta segurança. No entanto, todos nós votaremos com o governador, porque reconhecemos a sua liderança, a sua boa intenção, o seu grau de informação e o resultado do governo. Nós estamos fazendo um bom governo. Fez no primeiro mandato, tanto que foi reeleito no primeiro turno, e está fazendo um bom segundo mandato, que é sempre difícil. No momento de crise, no momento de dificuldade, nós temos obras em execução, investimentos sendo feitos. Isso tem um preço, tem um custo que ele deve saber avaliar, nós temos que respeitar. Agora, não externar a nossa posição, eu acho que não é bom para o processo. Tem que haver o debate, tem que haver o contraditório, porque faz parte da democracia. Não é por sermos do mesmo partido que precisamos pensar da mesma forma. Olha, são tantas as máximas e são tantos os entendimentos. O próprio governador ele diz, eu não tenho solução, eu não tenho resposta. E a gente muitas vezes fica procurando, mesmo que instintivamente, alguém que tenha uma resposta pronta. Quando se fala, por exemplo, em diminuir o peso da máquina pública, é incontesto, todo mundo concorda. Eu concordo, todo mundo. Agora, quando fala que um professor também é um funcionário público, aí já começa o discurso, ele tem que ser mais ou menos alterado, né? Porque eu não posso querer, no momento em que a população só faz aumentar, mesmo que estejamos mais maduros e mais velhos, nós ainda temos um contingente de crianças, uma população jovem. E aí, como é que fica? Essa fala, ela é alterada? O que tem que entender o servidor público? São coisas diferentes. Ser professor é diferente de ser da saúde? Não é ser professor, são coisas diferentes. Você tem a atividade fim do governo, você tem a atividade administrativa. Nós temos que ter mais policiais contratados, mais professores contratados, mais médicos, mais enfermeiros. Por isso que isso é atividade fim. A redução tem que se dar nos processos administrativos. Essa é a questão, evidente. Esse é o diferencial. Por exemplo, as regionais têm 2.600 pessoas trabalhando no processo administrativo. Poderiam ser 2.600 policiais, o custo seria o mesmo. O que que a sociedade prefere? Essa é a conta que tem que se fazer. Tem 2.600 administrativos, vai ter 2.600 enfermeiros a mais nos postos de saúde. Então, a atividade fim é que importa, não é a questão de mais gente ou menos gente. A Assembleia Legislativa, por exemplo, nós estamos reduzindo de 411 pessoas, todas as atividades administrativas. todos do dia a dia. E vamos lá, as tecnologias de gestão, elas fazem com que se possa reduzir o pessoal. Na Assembleia nós tínhamos 43 pessoas que trabalhavam nos recursos humanos. Hoje com o software tu faz com 7. Nós tínhamos 42 taquígrafas. Hoje tem a taquigrafia digital. E por aí fora vai. A Assembleia teve o ingresso desse pessoal que está saindo agora, que foi antes de 88, sem concurso público, que depois foram efetivados, que entraram em 82, 83, não havia um planejamento, uma estruturação de carreira, uma necessidade administrativa. Então, o que, que eu entendo? Eu entendo que nós temos que construir, tanto no Estado quanto nos poderes, o Estado ideal, no tamanho certo. O que, que seria o ideal em termos de custo administrativo e de estrutura administrativa? E depois, construirmos avenidas de migração de um modelo para o outro, que não sejam imediatistas, porque não saem. Pode demorar 2, 3, 5, 10 anos, mas tem que ter o horizonte do ideal e construir caminhos para isso. Na Assembleia nós fizemos isso, nós construímos agora uma avenida que é a aposentadoria e a extinção dos cargos daqueles que estão concluindo a etapa, vai demorar 2 ou 3 anos para que haja essa migração. Enquanto isso, nós desenharmos o tamanho ideal, olha, do ponto de vista de gestão pura, efetiva, quais são as necessidades que você tem, e faz a migração para o modelo. O Estado terá que fazer isso também, passando por cima de todas as alianças políticas, porque vai ser imperioso. O Rio Grande do Sul é um exemplo. Ou faz ou quebra. Nós temos uma previdência extrapolada, nós temos um serviço público que está estagnado, que diz respeito à capacidade de novos policiais. O próprio governador falou que não pode chamar agora os policiais, porque nós estamos no limite da lei da responsabilidade. Como é que nós vamos conseguir aumentar esse espaço? Enxugando a estrutura administrativa, que é uma evolução e tenho certeza que vai ocorrer. É bom que alguém tenha certeza de alguma coisa, porque é curioso isso, né? São questões todas urgentes, são questões que requerem tempo para que se sinta esse resultado. A questão é urgente, o resultado é a longo prazo, mas são todas questões um tanto antipáticas, né? Se você for avaliar no macro, não é simpático cortar, não é simpático contingenciar, mas são necessárias. O que me deixa um tanto perdida nas entrevistas é justamente isso, né? Nós temos a noção do que é o ideal. Está longe, está difícil de alcançar. Agora, se atinge, como é que se faz para construir esse caminho? Onde cada agente político tem o seu interesse. O Raquel, ontem eu fiz uma coletiva, depois nós vamos falar um pouquinho dela, tratando de vários assuntos da Assembleia, dentre os quais a verba da alimentação, auditoria do Tribunal de Contas, que nós vamos falar sobre isso. Agora, disse ontem, vou dizer aqui, que no setor público a maneira mais certa para não fazer nada é querer fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível. Você tem que fazer um planejamento de médio e longo prazo, porque aí as coisas vão acontecer. Quando nós extinguimos 400 cargos, olha o que significa isso. Um servidor efetivo, depois que ele faz o concurso e ingressa no serviço público, ele tem uma relação com o Estado de 60 anos. 30 na ativa e mais 30 na aposentadoria, porque a previdência hoje é plena, são 60. Então, quando você reduz 400, imagina 400 pessoas, 60 anos, quanto é que custa? É disso que nós estamos falando. Então, o concurso para um efetivo, para ser feito, ele deveria e tem que ser extremamente analisado, porque ele tem um custo brutal para o Estado como um todo ao longo do tempo. Isso tem que se fazer para reduzir da forma inversa. Não adianta querer fazer, vamos reduzir o número de funcionários efetivos em 3 anos, em 2 anos, não vai fazer. Que seja 10. Agora, nós temos que pensar em termos de Estado. 10 anos voa. Como é que vai estar Santa Catarina daqui a 10 anos? Ou você toma as medidas agora, pensando nesses 10 anos, ou nós estamos prestando desserviço. Se é agora, o ano que vem, ou daqui a 3, mas nós temos que ter esse horizonte, caminhar para isso. E diferente do que se tinha no passado, a sociedade hoje está atenta a esses movimentos, está compreendendo esses movimentos, e é possível falar disso. Essa redução eu fiz construindo com o sindicato, o que seria impossível 5 anos atrás. Porque também há por parte do serviço público uma compreensão que chegamos no limite. Há esse exercício, essa compreensão? Claro que é. Nós conseguimos reduzir 400 cargos efetivos. Imagine, o nosso sindicato é muito atuante. Qual é a compreensão que eles têm? Eles estão no limite de gasto com o pessoal. Para continuar, entendo, condição de crescimento funcional, progressão funcional com mestrado, doutorado, manter os direitos e as garantias que tiveram, só tem um jeito, reduzir o número. Essa é a conta, não tem outra forma. Então, discutir com a sociedade, até porque, uma coisa que ninguém faz conta, se nós voltarmos a 10 anos atrás, o serviço público, ele pagava muito mal. 10, 12, 15 anos atrás. E a sociedade tinha o sentimento claro de que precisa pagar bem o serviço público, e precisa mesmo. Porque é o médico, é o enfermeiro, é o professor, é o policial, eles precisam ter uma boa remuneração. Só que hoje, quase que todas as categorias, se não forem todas, pagam melhor no serviço público do que as comparáveis no serviço privado. A sociedade também está enxergando isso, não, agora deu, agora não pode ter um mundo do serviço público e o meu mundo aqui, que é diferente, quem paga aquela conta lá sou eu. Então, vai chegar num momento onde o governo vai querer dar um aumento, não, chega de aumento, agora vamos distribuir isso para a sociedade, porque tem que haver um equilíbrio. O próprio servidor está percebendo isso. E essa tem que ser a capacidade de quem tem a gestão. Comunicar-se bem com a sociedade, bem com o servidor, para não ser o anticristo do servidor. Justamente, para não ser... E poder discutir com a sociedade. Eu acho que tem que haver equilíbrio. Agora, quando você não faz o dever de casa e permite que você tenha gorduras, que você tenha gastos desnecessários, que você tenha, aí você perde também a condição de conversar com a sociedade, porque você perde o exemplo, perde o parâmetro. São os dois lados da moeda. Essa é a palavra da moda, essa dosimetria, ela é muito complicada, ela é muito difícil. Eu quero... Armamos o intervalo comercial? Nós vamos para o intervalo comercial e na volta, Merizio, a partir do Diário Catarinense, né, houve toda uma movimentação, isso foi noticiado, eu fui muito cobrada pelos ouvintes aqui e eu justamente apelei para o fator tempo, eu disse calma, porque vai passar o Merizio por aqui, vai passar um deputado estadual e sim, com propriedade, nós vamos discutir essa questão que foi a ação do Tribunal de Contas questionando irregularidades em contrato de alimentação na Alesc. Então a gente vai para o intervalo comercial e na volta essa questão tão pontual. Voltamos já. Super Conta AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br. Hora certa, avance. 10h21. Sua casa está preparada para o Natal? Nesta sexta, sábado e domingo, traga toda a sua família para a Havan e venha aproveitar a promoção de artigos natalinos. Árvore de Natal 1,80m de R$ 99,90 por R$ 49,99. Cordão de iluminação LED com 100 lâmpadas, somente R$ 14,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Neste feriado estaremos atendendo. Havan, não tem crise para quem vende barato. Todos os sábados pela manhã, estamos juntos na Super Condá. Oferecimento: Valores Soluções Financeiras, ACB Bebidas, Supermercado Alberti, Gran Paladar e Queijos, Tucumã Imóveis, TM Auto Chevrolet, Shop Brahma Express, Farmácia São Lucas, Postos Alfa, Consórcios União, Refrigeração Caiçara, Livraria Estrela, Massacal Materiais de Construções, Colégio Contemporâneo Olimpo, Oeste Mania Cap, Infinity Cores, Podologia Eliana Bonasa, Torresmo para Microondas Santa Massa e Torresmo Apururuca Brasil. Todos os sábados, das 8 às 11h30, estamos juntos na Super Condá. Olha lá, eu preciso encontrar. Na Ufana, você irá encontrar a maior variedade em produtos e com o menor preço da cidade. Ouça, lindas cortinas prontas a R$ 29,90. Bermudas masculinas em tactel a R$ 9,90. Camisas gola polo masculinas a R$ 18,90. Camisetas em malha de algodão a R$ 9,90. Calças jeans adulto a R$ 23,90. Camisas social masculina manga curta a R$ 29,90. 5 panos de copa a R$ 9,90. Atualhados de mesa a R$ 8,90 o metro. Saias em viscose a R$ 39. Sutiãs com bojo a R$ 9,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. A maior novidade dessa primavera é o Festival de Flores Brasão.

São 10 horas e 29 minutos. Hoje a programação realmente segue um ritmo, um fluxo muito diferente, mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu fui muito questionada aqui, então chegou a hora da gente conversar e ninguém melhor do que dar essas respostas que o próprio Gelson Merizio. Porque a RBS, ela deu bastante visibilidade a uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Ela é relativa ao período de 2009 e 2011, né? Foram 2 anos, o Merizio presidia a casa na época, em que essa associação dos funcionários, eu não sei o nome corretamente aqui, mas associação dos funcionários... É um nome diferente, né, dos funcionários da Lesc, ela teria superfaturado o serviço que prestava junto à casa. Em linhas gerais, né, enfim, teria recebido, então, atendo ao texto que encontrei, mais de 10 milhões em serviços de coffee break, coquetéis, sem licitação. E isso, toda essa movimentação toda, então, gerou um... Nossa, estamos recebendo uma visita aqui, que carinho, deixa eu mandar um abraço aqui, amigo querido, que vem lá de longe de São Paulo nos visitar, um abraço aqui, um abraço para quem está nos acompanhando. Mas, enfim, voltando aqui, que teria havido esse mal feito, é o termo da moda, Merizio, eu vou me permitir. Aconteceu um mal feito, e aí? Primeiro, a informação, a introdução está mal feita. O que houve de fato e tem que ser compreendido? No meu caso, vou falar do meu período 2010-2011, que foi o período que eu fui presidente, e 2015, que é agora. Até 2010, a Afalesc, que é a Associação dos Funcionários da Assembleia, composta por funcionários efetivos, ela desde 1988, há 25 anos, portanto, ela fornecia alimentação na Assembleia, sem contrato, sem limite. Os gabinetes que iam, estudantes, grupo de terceira idade, as pessoas que visitavam, desde 1988, tinha um histórico que os gabinetes atendiam a alimentação via Falesc na Assembleia Legislativa. Eu assumi em fevereiro de 2010, e a primeira providência foi mandar para o Tribunal de Contas o Procurador-Geral, o Diretor-Geral e o chefe de licitação, para que regularizasse a situação funcional, a situação de contrato da Falesc. O tribunal sugeriu que se fizesse uma inegibilidade. Inegibilidade é um processo licitatório. É que não tinha licitação. A partir de 2009 não tinha. 2010 foi um processo de inegibilidade, onde se estipulou o volume máximo de R$5.000 por gabinete, só que 5 mil vezes 40 dá 200, vezes 12 dá 2.400.000, vezes 4 anos dá 10 milhões. Que é o período da licitação. Então, tem que se ter essa compreensão. Foi feita a inegibilidade, se estabeleceu os tetos e passou a vigorar. Em 2012, o tribunal foi na Assembleia, fez uma auditoria profunda em todos os serviços, fez um relatório, que é esse relatório, que é preliminar. Não houve, até esse momento, o contraponto da Assembleia, o filtro e o julgamento, que será agora no dia 4 do mês que vem. E levantou que havia gastos excessivos pelo volume, porque a partir de 2010 isso ficou visível e, portanto, passível de ser comprovado, e também que o processo de elegibilidade não deveria ser feito, teria que ter sido feito licitação. Isso foi em 2012. Em 2013 não se fez nada, era o Juarez Ponticelli presidente. Em 2014 era o Titon, não se fez nada, nem por parte do tribunal, nem por parte da imprensa, e o relatório estava lá. Eu assumi dia 2 de fevereiro de 2015. Eu não tive, não foi denúncia da imprensa, não foi motivação do tribunal. Como eu sabia que esse assunto estava pendente, eu mandei buscar o relatório preliminar do Tribunal de Contas. Eu cancelei a verba de alimentação, que era histórica, de 27 anos. E por que não fiz em 2010? 2010 era um meio de mandato, é impossível fazer. Os deputados não permitiriam fazer. Em 2015, é início da legislatura. Eu cancelei a verba da alimentação, eu mandei fazer licitação no restaurante e eu fechei o restaurante. O restaurante está fechado. No dia 4 agora, o tribunal vai julgar esse procedimento. Eu tenho absoluta certeza que os atos que eu pratiquei, que é como gestão da Assembleia, tenho absoluta certeza que foram dentro do que foi orientado pelo tribunal e feito na hora certa. E dia 4 vai se ter a marca disso. Agora, numa casa que tem um histórico que vem de 28 anos, cada mudança que você faz, quando eu fechei o restaurante agora, parece uma coisa simples. Só que o restaurante estava aberto lá há 28 anos, funcionários com 23 anos que trabalhavam lá dentro, que foram demitidos por parte da Falesc, e eram 30. Imagine a cena no meu corredor lá, a manifestação, o rolo, fizeram um encerramento com um carreteiro no tapete vermelho da Assembleia, eu queria me matar. Mas eu fechei. Então, as medidas que deviam ser tomadas foram tomadas. Na auditoria tem outros apontamentos, nós estamos trabalhando com 1.500 pessoas. É possível e provável que no longo do curso tenha havido alguns excessos, alguns exageros, alguns equívocos, alguma má-fé de algum que outro funcionário. Isso no julgamento vai ser apontado e vão ser punidos aqueles que tiveram essa atitude. Não tem nenhum problema para fazer. Se você pegar o histórico do meu trabalho na Assembleia, nós enfrentamos os aposentados por invalidez, nós aposentamos os extratetos de funcionários, nós implantamos o ponto eletrônico que funciona até hoje, todos os meses com desconto e com auditorias e sindicantes para apurar de pessoal que bate ponto e não vai, nós devolvemos os policiais. Parece simples. Pro serviço? Parece simples. Desculpa, vai, não que não trabalhasse, parece mas simples. Vai devolver um policial que está lá 23 anos ganhando o dobro por estar na Assembleia. São 100 que nós devolvemos para o quartel. Então, cada medida dessa que você faz, você gera um calor interno, gera matéria. Se, por exemplo, se não tivesse fechado o restaurante em fevereiro, não tinha saído matéria na RBS. Estava tudo tranquilo, tudo calmo. Porque a própria falência, quando perdeu o restaurante, quando fechou o restaurante, foram motivar, buscar auditoria. E é bom que ocorra. Eu não tenho nenhum problema em ter uma notícia divulgada porque permite as mudanças. Eu não posso concordar com a forma como a RBS fez. A forma, no, na intensidade, na, no tamanho, oito dias da mesma matéria, sem direito, porque eles queriam me entrevistar, só que aí não seria uma entrevista, seria um depoimento. Sim. Depoimento é para bandido, eu não sou. Não dá para generalizar. Eu fiz todos os procedimentos corretos. A matéria seria perfeita se eles tivessem mostrado exatamente isso, que em 2010 foi feito o processo, foi corrigido, em 2015, quando eu voltei, foi, e não foi por pressão da imprensa nem do tribunal, foi porque eu entendia que tinha que fazer os movimentos. Mas o tribunal pode agora, no dia 4, entender que o processo de elegibilidade era correto. Não houve o julgamento ainda. Houve um relatório preliminar. Quando uma auditoria faz um relatório preliminar, como é numa prefeitura, eles vão lá e estratificam no osso. O branco é branco com essa tonalidade. Na justificativa, você vai ter muita coisa alterada e o tribunal faz o balanço. E vai ser dia 4. Agora, a forma como foi colocada, ela fez a matéria, o julgamento, a execução, aí não dá. Então, deixa o tempo fazer a parte dele, deixa o tribunal fazer a parte dele. Como eu tenho absoluta, mas absoluta tranquilidade com relação aos procedimentos, mesmo da inelegibilidade. Eu determinei a inelegibilidade com o parecer de 8 procuradores, orientação do Tribunal de Contas, o procurador-geral, que é efetivo, o diretor-geral, que é efetivo. Quando é que, vamos supor que o tribunal, olha, não podia ser inelegibilidade, onde é que está a minha falha nisso? Não. Em todo o processo, mesmo na matéria da RBS de 8 dias, com 68 minutos de televisão, em nenhum momento se cogitou qualquer desvio de recurso, qualquer má-fé, o dano ao erário do recurso. O que é buscado é a inelegibilidade e o que é o volume de gastos. Só que na Assembleia tudo é vezes 40. Então você pega 5 mil por gabinete, vezes 40. Dá 200 mil, vezes 12 dá 2 milhões e 400. Ah, 2 milhões e 400 de alimentação é muito? É muito. Agora, passaram pela Assembleia, nesses 4 anos da auditoria, 124 mil pessoas cadastradas pelo cerimonial. Aqui de Chapecó, eu tenho certeza que foram mais 2 mil. Grupos de terceira idade, escolas que vão fazer visita, e tinha um histórico de 20 anos que os gabinetes dos deputados davam alimentação. Hoje não tem mais. Agora, essas mudanças históricas, vamos lá, a Assembleia tinha armários com esqueletos de todos os tipos. Nós abrimos todos. E se tiver mais um, nós vamos enfrentar e vamos abrir. Com transparência. Eu não tenho nenhuma, com toda sinceridade, até porque eu sou passageiro lá. Tenho nenhum problema para tratar de nenhum tema. Agora ainda, e a matéria de ontem foi isso, o que nós aprovamos ontem? Pois é, aí houve só para que o ouvinte compreenda, vou fazer um pequeno parênteses aqui, deputado, no tempo que é permitido. Mas justamente quando o Merizio disse, olha, eu vou corrigir. O que eu fiz? Eu fiz a leitura textual aqui do que publicou o grupo RBS. Então, o equívoco, ele disse, desculpe. Por quê? Porque eu acho que tem que haver este contraponto. Então, o Merizio faz aqueles, olha, tem que corrigir até a forma como o texto foi elaborado e foi esse texto que eu li. Ontem à tarde, além desta mudança, né, e dessa questão pontual, o deputado anunciou cortes na Alesc. E como nós não estamos afeitos a essa questão administrativa, é a mesma pergunta que eu faço para o governador. Tirando a questão simpática ou não, que cortes são possíveis de ser feitos? A gente desconhece essa estrutura, não sabe nem de que número de funcionários nós estamos falando aqui. A Assembleia tem 828 funcionários efetivos hoje. Ontem, nós aprovamos a lei e anunciamos, nós vamos reduzir 411 cargos efetivos. O quadro da Assembleia vai baixar de 828 para 407. Sinceramente, é a maior alteração funcional do Brasil em termos de funcionários efetivos. Deveria ser um marco, deveria ser dado muito mais relevância, por isso eu fiz a coletiva ontem, porque é o único caminho para, de fato, se enxugar a máquina pública. Como é que nós vamos fazer isso? O funcionário que se aposentar, é extinto, o cargo está extinto. Ah, mas isso vai demorar. Não, não vai demorar. Dos 411, 352 se aposentam em 3 anos. Se nós não extinguirmos os cargos, serão providos para o concurso público. A tese das regionais, vamos fazer um comparativo. Não, mas não adianta extinguir as regionais, porque tem 2.300 funcionários que são efetivos e esses voltariam para o seu posto de trabalho. Isso é verdade. Se pensarmos de uma forma imediata, é verdade. Sim. De outro lado, se extinguirmos as regionais e compreendermos que esses 2.300 funcionários não estão mais nos seus órgãos de origem, portanto, não estão fazendo falta lá, e se extinguir os cargos juntos, conforme for havendo estas aposentadorias, e os servidores têm todo o direito de ter a sua carreira mantida, de retornar para um lugar de escolha, ninguém quer prejudicar o servidor. Agora, no final das suas carreiras, nós teremos 2.300 funcionários mesmo no Estado. Pode demorar 3, 4, 5, 10 anos, não importa. Nós temos que trabalhar com um horizonte de médio prazo. Esse é o que é chamado planejamento, porque em termos de urgência... Isso é a única forma, Raquel, de reduzir a máquina pública no setor administrativo. Senão é balela, não existe. Da forma como está, é impossível, não é o governo do Estado, é todas as prefeituras. Você quer ver um exemplo? Em 2010... Nós tínhamos 42% de gasto com o pessoal do governo do Estado, em 2010. Em 2006. De 2006 a 2014, a receita do Estado cresceu 173%. A inflação foi 63%. Sobraram, portanto, 110% de aumento real. Aumento real da receita do Estado de 2006 a 2014. Em 2006, o gasto com o pessoal era 42%. Em 2014, 49%. Então, se tivesse o mesmo 42, já teria tido um ganho real de 110. Não, teve os 110 e mais 7% nominais. Esse 7% representa 1,5 bilhão por ano. 1,5 bilhão por ano é 3 fundam. Então, no processo administrativo. É evidente que aqui dentro tem policiais, tem professores, então não é uma conta horizontal. Mas com certeza desse 1,5 bilhão tem muito de administrativo que nós temos que reduzir. Agora, você reduz para esses servidores que estão agora? É claro que não. Eles têm direito adquirido, eles têm um concurso público que tem que ser mantido e preservado. E o próprio servidor tem que compreender que a única forma deles manterem esta condição, de manterem a capacidade de evolução funcional, de terem progressão com estudo, progressão com pós-graduação, com mestrado, é você reduzir o número. Então, como é que reduz o número? Extinguindo os cargos conforme forem se aposentando. Que nós paulatinamente temos vai acontecer a longo prazo. É complicado isso. Talvez as pessoas mais afeitas à área ou as pessoas que efetivamente trabalhem no serviço público sejam concursadas, eu entendo, isso gera uma ansiedade. Mas, por outro lado, quer dizer, nós estamos todos sentados em cima de uma espécie de uma bomba relógio. Já explodiu. A bomba já explodiu. Todos os limites prudenciais dos municípios, dos estados que estão no limite. Há uma demanda natural de crescimento, porque nós temos categorias que ganham pouco. O professor, por exemplo, o piso do professor é muito baixo. Essa é a questão. O piso do professor é muito baixo. Tem que subir o piso do professor, tem que ganhar mais, o professor precisa ganhar mais. Agora, como é que faz isso? Se você tem um tamanho de receita e está no limite do regime presidencial, é só reduzindo o número de pessoas do setor administrativo. Nós temos que utilizar as ferramentas de gestão tecnológica para fazer a mesma gestão com menos pessoas, para que a atividade fim, que é o policial, o professor, o médico, o enfermeiro, possa ter boa remuneração e mais gente. Não tem milagre, é simples. Justamente, não tem milagre. Tem até uma ouvinte que pergunta, eu não vou ter tempo hoje de interagir com o ouvinte, desculpa aos ouvintes, né? Mas ela diz, olha, se era tão óbvio, por que não fizeram antes? Eu acho que o Colombo, ele foi feliz quando ele fez a contextualização. Havia medidas que eram impossíveis, não seriam compreendidas se tomadas anteriormente, né? Porque ela cobra, mas então se sabiam, por que estão fazendo só agora? A gente está se sentindo muito subtraído, muito vilipendiado por ações do governo. Mas realmente isso requer um tempo, isso requer uma dose de compreensão. Vamos fazer um exemplo. Depois da Constituição de 88, o serviço público tem estabilidade, emprego, ele tem direito à greve pleno e agora não pode descontar o salário. Então, vamos imaginar um gestor público de um município, pegar Chapecó. Ele tem, ele segurou, ele tem um limite na questão da lei da responsabilidade para poder dar um aumento. Ele tem 42% só de gasto com folha, que seria uma coisa aceitável. Isso tudo, supostamente, o serviço de saúde do município para o serviço. Para o médico, para o enfermeiro, para o posto de saúde, o prefeito tem o que fazer, ele tem direito à greve, ele não pode descontar o salário. E para. De que lado vai ficar a população? Do prefeito que está querendo segurar nos 42, ou quer que volte o serviço e pressiona para que haja o entendimento? Aí o que faz o gestor? Dá o aumento pro na semana seguinte, é os professores, na outra, e vai nos 49 da lei. Então, a única forma de o gestor conseguir fazer é nós alterarmos as leis que lhes dê salvaguardas, e a nossa alteração do lançamento foi feita por lei. Nós aprovamos uma lei reduzindo e extinguindo os cargos. Porque senão, se ficar o cargo aberto, não tem gestor que suporte. A pressão vem e você faz o concurso. E é um esgotamento do modelo. Infelizmente, a gente está chegando, eu digo infelizmente porque seria muito bom, e quando a gente pega essas questões macro, olha, mas o tempo todo, então, eu vi ontem um defensor das pedaladas dizendo, mas foi tirado o dinheiro para o Bolsa Família. Quer função mais digna do que determinar esse dinheiro para o Bolsa Família? Só que, ao mesmo tempo, Bolsa Família é programa social de forma geral, mas eu penso, se teve que se tirar repetidamente dinheiro de outros, de bancos, ou o que quer que seja, tem que mudar a coluna ali no balancete, é porque nós não tínhamos todo esse fôlego. Eu não sei se nós não estamos, e é não saber literalmente, se nós estamos realmente vivendo o esgotamento de alguns modelos que a princípio poderiam dar muito certo, mas que agora já talvez tenham amadurecido. A gente fica muito sentindo, É um estágio da sociedade, é uma transição de modelo. Agora, a diferença vai ser entre estados e entre países que vão agir de uma forma efetiva. Vamos pegar um exemplo no fora do Brasil. A Irlanda e a Noruega. A Irlanda e a Dinamarca. A Irlanda está no mesmo patamar, nos dois estados, ela praticou e fez as mudanças estruturais que nós estamos pensando aqui. Pensando em hoje fazer. Cresce a 7, 8% ao ano, com estabilidade. A Dinamarca, da mesma forma. A Grécia, o que fez? Deixou passar Portugal, o que fez? Estão quebrados. Vamos pegar aqui o estado. Nós temos o estado de Santa Catarina, tem a melhor gestão fiscal do Brasil. Não é a ideal, não é a perfeita, tem que evoluir. Mas vamos comparar com o Rio Grande do Sul. Vamos voltar 20 anos atrás. Todos os indicadores, Santa Catarina estava atrás do Rio Grande do Sul. 20 anos depois, de 50 indicadores, 48, nós somos melhores que o Rio Grande do Sul e que o Paraná. O que foi feito diferente aqui para lá? É a economia nacional, mas a economia é a mesma. São atitudes pontuais que fazem a diferença. E agora nós estamos numa decisão. Nós temos que tomar atitudes, nós temos que conversar com a sociedade. Se o gestor quiser fazer isso sozinho, ele não faz. Ele tem que discutir com a sociedade. Mesmo caso das regionais. É importante que o governador pense de uma forma e eu pense de outra, e o terceiro pense de outra. Tem que haver o debate. Porque quando se faz o debate, discute. Vamos lá. As regionais custam 255 milhões por ano de custeio. Essa é a conta aqui. O resto, agora, esse custeio se justifica pelo que elas fazem? O governador entende que sim, e eu tenho que respeitar. Ele tem a compreensão do global. Eu entendo que não. Eu entendo que já passou esse tempo e que nós devíamos extinguir. Agora, e esse debate propicia o quê? Que logo na frente você tenha uma alteração, você tenha um encaminhamento, você tenha uma forma diferente de pensar. Se não tiver o debate, se não tiver o contraditório, fica no automático e está errado. Não é? Mas então, como é que pode ser do mesmo partido? Sim, você é do mesmo partido, vai não votar junto com o governador. Mas não, é. Não tenho mesmo a mesma crença. É uma questão de convicção e de processo, e nem ter pretensão de ter razão. Eu posso estar equivocado, mas sinceramente acredito que o debate é relevante, é importante, e nós temos que partir para um processo. O Estado precisa fazer, o Brasil precisa fazer. Nós vamos ser empurrados para alterações profundas, onde a capacidade de se trazer o servidor junto para essa compreensão é fundamental, e mais do que isso, onde a sociedade tem que compreender, e isso está acontecendo pelas redes sociais. Já é um engajamento diferente, já é uma percepção diferente, já é possível falar de um tema como esse. Do que antes era um tabu. Antes era impossível. Se você fizesse, falasse o que eu estou falando aqui hoje, há 5 anos atrás, eu apanharia na rua. O sindicato me pegava aqui na rua. Então, há um amadurecimento forçado pelas circunstâncias. a previdência pública absolutamente falida. Então tá, então nós vamos defender o modelo como está. O servidor que hoje tem 40 anos e daqui 20 vai se aposentar. Vai começar aí sim precisar resgatar. Vai ter de onde tirar o seu direito adquirido? Essa conversa muito realista, nós vivemos muito tempo um falso clima, talvez, de muita benesse, de muita boa onda para surfar, de muita marola, e de repente quando o cenário muda, a gente leva um tempo para compreender que houveram mudanças. É difícil? Você quer ver outro ciclo? Nós tivemos um ciclo parecido em 1990. Em 1990 foi um ciclo muito parecido ao que nós estamos vivendo hoje. 90 para 2015 são 25 anos. É um ciclo. Nós agora estamos no mesmo ciclo. Por que que Santa Catarina hoje tem uma condição diferente do Rio Grande do Sul? Porque naquele momento ela tomou medidas duras, radicais. Na época o Wilson Cláudio Binho era governador. Ele fez as transformações, fez as e arrumou o Estado para mais duas décadas. Nessa transição agora do segundo mandato do governador Raimundo Colombo, a previdência complementar é o primeiro passo. A segunda que vai vir antes do final do ano, ajustando a previdência neste período. Então, está se caminhando para medidas nessa direção. E o próximo governo, seja ele quem for, tem que ser muito claro no que vai fazer no período precedente. Quem quiser ser governador em 2018 tem que dizer de uma forma muito clara o que vai querer fazer. No meu caso, por exemplo, eu gostaria de ser governador. Que pretende ser, quer ser. Que gostaria de ser candidato, pelo menos, mas isso depende de mim. Vou trabalhar para ser, não depende de mim. Mas se fosse, quem votaria em mim vai saber que eu vou extinguir os regionais. Ponto. Isso não vai ter discussão. Porque é um pensamento anterior. Não quer, eu voto para outro. Isso vai ter que ser discutido para quê? Para que quem assumir tenha clareza do que vai ser feito e possa fazer as mudanças. Eu acho que 2018 é um ano de rompimento. Não rompimento contra o PMDB, contra... É que nós temos um grupo político que vai estar há 16 anos no poder. Isso constrói amarras de gestão que tem que ser respeitadas e compreendidas, porque você não pode fazer uma eleição dizendo um discurso e depois fazer o outro na prática. Você tem que respeitar o que pensa a aliança, que é o que o governador está fazendo. Então, eu acho fundamental que haja um rompimento dessa aliança em 2018. Não importa se vai ganhar o PMDB, o PSD, o PSDB, mas o novo governo que se forma vai estar calcado em bandeiras claras e com condições de implementá-las. Se nós continuarmos com o mesmo modelo, nós vamos continuar sem capacidade de fazer as mudanças estruturais que têm que ser feitas. Eu preferia perder a eleição para uma outra corrente com independência, com legitimidade para fazer as ações, do que ganhar com o mesmo formato e vendo que ações necessárias não poderiam serem feitas, porque não é que um é certo e o outro é errado. Há uma exaustão de 16 anos do mesmo modelo. Então, este rompimento, eu acredito que em 2018 vai ocorrer, vai ser legítimo, não é contra partido, não é contra pessoas. É da necessidade de um movimento natural de se cristalizar em posições antecedentes. Eu sei que a minha posição, que estou falando agora contra os regionais, me afastam de forma radical do PMDB, das posições do PMDB. Eu sei disso. Esse afastamento parece que já está posto, deputado. Mas é um paradoxo, porque, sinceramente, eu me dou bem com todas as pessoas do PMDB. Tenho um grande respeito pelo PMDB. Não é? É uma questão de postura. É uma questão de entendimento. Lá na Assembleia, o debate, eu fiz 40 votos com todos do PMDB. Agora, no debate das regionais, mesmo na questão das comissões, o PMDB defendeu muito a manutenção do modelo anterior. Evidente que eu tenho um certo peso na construção das votações. Eu trabalhei muito para defender o projeto do governo, mesmo entendendo pela extinção, e o PMDB trabalhou no sentido contrário. E não há uma divergência pessoal em função disso, porque há compreensão que são posições políticas que têm que ser respeitadas. O PMDB tem um modelo que deu certo quando foi criado, na minha visão, que deve evoluir, que é a descentralização. Eles entendem que deve permanecer como está. É legítimo. Agora, falar disso com clareza é o eleitor em casa poder dizer: olha, essa linha me interessa, essa dá. O que não dá mais é nós termos mais 3 anos deste processo, o que é bastante tempo, e depois temos mais 4 continuando o mesmo grupo, as mesmas pessoas, as mesmas práticas, e enche o saco, com todo o respeito. Nem eu aguento mais, imagine o eleitor. Então, há que se ter um rompimento, há que se cristalizar as posições, e o eleitor escolhe de um lado ou do outro e vamos para frente. O Estado foi construído assim. O Estado é diferente por causa disso. Acho que a contribuição que nós podemos dar para o Estado é falar isso com clareza, sem rancor, sem relacionamento pessoal divergente. Acho que essa é a grandeza de Santa Catarina. E isso não é antagônico, isso é pensar o Estado com longo prazo, com grandeza e, acima de tudo, com a compreensão que eu tenho de que nós precisamos mudanças profundas para termos mais 20 anos de prosperidade. Essa é a minha conta. Olha, é uma conta difícil da gente realizar, porque todo o contexto nos empurra para um sentido inverso. É bom ouvir pessoas que, de repente, tirem a cabeça um pouco desse vendaval, né? Quando a gente brinca, está entrando no mar, você não consegue passar da arrebentação, para dizer o que é que vem depois da arrebentação, porque nós estamos, né, levando ondas e ondas e ondas que se sucedem em cima da nossa cabeça. Então, esse fator tempo, ele é muito interessante numa análise macro. Eu teria muitas perguntas, deputado, para fazer especificamente em relação a isso, mas o nosso tempo se esgotou. Vou terminar com uma pergunta bem simplinha, porque foi lançado aqui, já não lembro por quem, nessa semana toda de entrevistas, falando em continuidade, ruptura de um processo, continuidade de ideias ou ruptura com essas ideias para que chegue o novo, essa é uma fala sua muito recorrente, mas se lançou uma chapinha aqui para concorrer à Prefeitura de Chapecó, trazendo para a questão local, que é Luciano Buligon, PSB, prefeito, Fabiane Rodrigues, PSD, vice. Está contento? Eu acho que vai ter um Rodrigues na chapa. Não sei qual. Pode ser a Fabiana, de vice do Buligon, mas pode ser o João, que ela está prefeito. Isso não é uma coisa que está descartada. Nós temos um longo tempo pela frente. Há uma transição em curso com a possível saída do Zé para ir para o Badesc. Isso deve ocorrer nos próximos dias. Tem que ser compreendido como uma conquista do Estado, da região. Nós vamos abrir um novo espaço extremamente relevante, importante. Nós precisamos ocupar o espaço estadual e vamos permitir também que o Luciano faça as medidas, as mudanças, inicie um governo novo, que lhe dê condições de estar preparado no próximo ano. Agora, tanto o Luciano, quanto eu, quanto o Zé, temos muito claro que o candidato natural em Chapecó é o João Rodrigues. Ele só não será, se não quiser, ir lá em junho do ano que vem. Querendo, será o nosso candidato, o meu, do Buligon, do Zé, de todo mundo. Não havendo essa vontade, o Luciano passa a ser o candidato natural. E a Fábio é, sim, uma grande opção, porque traz todo o eleitorado do João, a simpatia que o João tem, é uma grande contribuição. Se por algum motivo não quiser ou não for, também tem outras pessoas, o próprio Américo, o Gerson da Lacosta. Nós temos nomes de várias origens sociais, seja empresarial, seja comunitária, que pode fazer uma composição. Eu entendo que a próxima eleição em Chapecó, ela vai ser uma eleição de avaliação do que foi feito, como foi feito e qual é o futuro que se desenha. Tenho convicção que será uma eleição de várias candidaturas, não de duas como foi no passado. Isso abre um cenário e uma possibilidade para muitos. O próprio Valduga é um bom candidato, é um deputado estadual, é um bom candidato. O PT com certeza terá o seu candidato. O PMDB fez uma resolução do seu diretório dizendo que a cidade com televisão terá candidato. Vai ter que ter candidato. Então, nós já temos quatro. Com quatro candidaturas, todo mundo tem chance. E aí o debate, a construção, a demonstração e o comparativo é que vai escolher quem será o próximo prefeito. Eu faço aqui o meia-culpa, porque realmente a imprensa tem essa parcela de antecipar, a gente faz muitas vezes isso. Mas agora está a hora, nós estamos a menos de um ano da eleição. A gente antecipa muitas vezes essa discussão, sim, muita água vai passar debaixo da ponte, sim, a gente conhece essas mais. Mas, deputado, nosso tempo, eu acho que eu consegui meio que sanar as dúvidas principais. Essa conversa, muitas vezes a pessoa não tem o sentido real dessa necessidade, mas essa conversa que extrapola um pouco os próximos meses, mas que pensa estruturalmente os próximos anos, nós vamos ter que aprender a travar esse tipo de conversa. Nós não podemos mais ficar, eu falo muitas vezes como gerente de um negócio, você enfrenta tantas dificuldades no dia a dia que você não se sente nem capaz de pensar onde é que eu vou estar daqui a 10 anos. O brasileiro não consegue fazer, historicamente, culturalmente, porque é um aprendizado, mas também as urgências do momento, elas extrapolam qualquer possibilidade do planejar. Então é um aprendizado, a gente sabe que o caminho é longo e com isso me despeço e agradeço a sua presença. Obrigado, Raquel, obrigado pela oportunidade. Eu estava programado para vir às 8h30, ontem fui jantar com o governador, cheguei de Florianópolis, estava aqui e soube que ele viria pela manhã e é muito bom para o ouvinte poder ter um espaço maior como vocês tiveram para poder conhecer a pessoa, porque uma entrevista curta ela não permite que se haja essa compreensão. E o Raimundo é uma grande pessoa, está fazendo um trabalho no segundo mandato extremamente difícil, porque o normal o segundo mandato de um governante, um prefeito ou de um governador está cansado, está saturado. E o Raimundo, no quinto ano, está trabalhando mais do que no primeiro. É um fato. Então, com entusiasmo, com vigor, isso anima todos a irem junto. E para mim, eu estou mais seguido aqui, é mais fácil. Então, ele gastou aí uma hora do meu tempo, que seria para mim, e vou ficar com crédito para a próxima semana. Fica com crédito e a gente vai explorar bem esse crédito na sua próxima vinda. Obrigada, deputado. Para você que nos acompanhou, uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado. Segunda-feira assume aqui o microfone o Pedro Viano, retorna na terça. Mas, enfim, aquela história que a gente sempre diz que é chatinha. Estrada, carro, bebida, vamos conciliar isso tudo, né, para não ter que chegar na terça ou na segunda e passar aqueles relatórios horrendos. Um ótimo final de semana, um bom feriado, até terça-feira. Você está ouvindo a ZYJ 746, Super Fonda M610. Chapecó, Santa Catarina.